um croquete. Bom, na última sessão. Sua borracha tá comida. Só que ela quebra, gente. Gente, é recapitulação. Vocês. Vocês tinham se reunido novamente na caverna secreta dos Hobgoblins para tentar novamente traçar um plano de fuga viável. Discutiram diversas coisas. Ele sugeriu fazer aliança com os mortos-vivos e as fadas. As fadas foi o Tio que falou, acho. Eu só sugeri os mortos-vivos. Ok, vocês tacaram isso na mesa. Mas só fosse druida e gostava de fadas. Né? A Toff aproveitou para contar, se abrir com vocês e contar do período que ela passou na Caverna dos Anões. Dizer que ela fez a amizade com o Rei dos Anões, ensinou ele a fazer votos da morte. E ele ensinou ela a armazenar o Ki na chupeta. Após isso, vocês ficaram identificando os itens mágicos de vocês, o funcionamento de cada um, distribuindo os itens, né? Enquanto que a Toff foi localizar a Kyra e a Nikki através do Ki dela, e posteriormente o Murin foi localizar o demônio conjurado pela Ciere, o General Tade. Não me conformo que ninguém pegou essa referência. O General Tade. Pra descobrir onde que ele estava e o que ele estava aprontando. Enquanto a Toff tentava visualizar a Kyra, a Toff sofreu um choque mental, foi jogada pra trás. Diz que viu os cavalinhos pro Celerim, né? E depois disso a Toff foi tentar localizar o Celerim. E aí localizou 14 Celerins. A mais. O Celerim normal, um bem distante dali e 3 ali dentro. Você apelou, né, cuzão? Really? O quê? Planta dos macacos. O General Tade é muito foda. E um vilão. Qual o planta dos macacos que você fez? Tim Burton. De 2000 e qualquer coisa. O melhor, o primeiro? Eu devo ter assistido nas VHS. Não, os 2000. Na verdade, esse não é o primeiro. Não, o primeiro. Esse é o remake. É, o primeiro da refilmagem. Primeiro da refilmagem. Ah, sim, mas é o que passava na Terra Quente. Isso. Uhum. Eu milhões de vezes. Eu nunca assisti, mas eu sei qual que é. O original é bom, o original. Sim. Olha, na boa, todos os planetas dos macacos são bons. Até o nosso. Mesmo as condições do original são boas, cara. Né? Vai diminuindo assim, mas eles vão abordando outros temas que são muito bons. Na hora que eles entram no loop temporal nos últimos filmes, vale a pena. Bom, então 14 celeirinhos a mais, tá? Enquanto isso, o Theon estava conversando com a águia dele, descobriu que a águia conversava com ele por telepatia e foi fazer o tutorial de poderes da águia. A águia pulou na corrente que ligava o Theon a Ciere, bicou a corrente que ligava, né, demonstrando que ela conseguia não só enxergar, como interagir com as correntes que estão no plano astral, coisa que nem o próprio Theon está conseguindo fazer. E depois, enquanto a Toff estava concentrada, quando o Murin conseguiu localizar o gorila demônio conjurado pela Ciere, né, a águia foi e bicou a corrente que ligava o Theon ao Murin e fez com que isso compartilhasse a visão que o Murin estava tendo com todos vocês. E aí vocês viram o estábulo, né, dos Hobgoblins, onde estava preso o Gigante da Tempestade, a Dragonesa de Cobre, ou Bronze, eu sempre confundo. E viram uma parede de concreto armado, explodindo. E atrás dela, 13 criaturas híbridas de dragão azul com demônio. Os 13 clones do Celerim que a Toff tinha detectado. E ainda testemunharam o nascimento de um 14º clone que saiu de um ovo que estava lá dentro, um ovo com sangue todo gosmento, e eclodiu de lá de dentro mais um clonezinho do Celerim. Isso está dando produção rápida, né? Com essa distração toda, o macaco aproveitou, desceu da árvore que ele estava e foi para junto da carroça onde o gigante estava aprisionado para poder fazer a libertação dele gerar uma distração pra vocês. Tá? Depois disso, a Toph voltou a se concentrar na Kyra. E a águia compartilhou a visão novamente com todo mundo. E aí vocês enxergaram o que estava acontecendo pelos olhos e pela percepção da Kyra, né? Primeiro viram a Kyra sofrendo, sentindo muita dor. Depois viram a Kyra se fragmentando em infinitas Kyras. Depois viram a Kyra sofrendo diversas metamorfoses, virando diversos tipos de criatura. E depois viram ela cercada por crianças que estavam fazendo bullying com ela. Mas essas crianças, na verdade, eram uma representação para os conjuradores hobgoblins que estavam ao redor dela, torturando ela, né? E um conjurador de alto nível atrás dela, tentando manter aberto um portal para o reino do pro plano dos Tarrasques. E aí foi nessa hora que vocês pensaram, deu merda, a gente tem que correr atrás da Kyra, né? E foi onde acabou a sessão. Ah, antes de terminar a sessão, a Kyra tentou invocar a arma de pacto dela, não conseguiu também, sofreu dano com isso. E foi onde a gente terminou. E é onde estamos agora. Nesse interim, já é início da noite, tá? Pelo tempo que vocês passaram ali analisando os itens e debatendo qual que ia ser a ação que vocês iam tomar, o dia foi passando, já é início da noite, tá? Deve ser aí tipo umas 19 horas mais ou menos. O Selene pode até comprovar isso na runa dele se estiver acessível. E vocês estão ali no círculo de conjuração. Eu não lembro, vocês não conseguiram cancelar o círculo, né? Não. Continua lá, né? O círculo de invocação ele continua ali. Vocês estão naquela sala ali, acabaram de dividir os itens e ver pra que eles funcionam. E aí vocês começam a escutar o estalido dos chicotes na mina, tá? Os gritos dos soldados hobgoblins, conduzindo os escravos élficos pro seu descanso. No instante, a gente viu o macaquinho soltando o bichão, né? Então, ele saiu da árvore e desceu e foi pra carroça pra soltar, mas ele não chegou a soltar. Então, ah, um detalhe, o gigante, ele tava, a cabeça dele cercada por conjuradores, tá conjurando algum tipo de magia nele. Na cabeça dele, literalmente. Certo, com vocês, o que vocês vão fazer? Eu acho que tem que salvar a cara, agora. Tipo, tamo indo. Mas se a gente for salvar a cara agora, a gente vai perder a oportunidade de entrar na porta. Por quê? A porta, a gente precisa entrar pra pegar os livros pra salvar o muro. Ah, não. Mas a gente não sabe resolver o enigma todo ainda. Mas se a gente for pegar a cara agora, eles vão ficar em alerta. A gente vai ter que sair daqui. Sumiu 100 pessoas e não perceberam até agora. Isso é verdade. Se a gente fizer direitinho. Agora eles vão perceber, porque tá ficando de noite. Não, era pra ser percebido de manhã, porque um galgo até morrer era de manhã. Não teve, você só morreu? Não teve, ou teve com outra pessoa. É, tem que achar um pouco parado. João, lembra, eu tô com a minha nuclear, João, que a gente conseguiu recuperar as mochilas. Sim, demais. Sim. Mas vocês que chegaram antes... Então... Assim, só um parênteses. Os itens que estavam dentro da mochila, nos espaços extradimensionais, vocês não têm acesso. Mas as coisas que vocês vestiam no corpo, tá com vocês de volta já funcionando. Colar, roupa, armaduras, tudo isso aí tá normal. Tirando a Siri e o Theo, vocês chegaram aí até alguma cela antes de entrar cá? A gente chegou todo mundo juntinho assim, né, Theo? Só que não tava na sessão. Chegou todo mundo junto. A gente chegou aí pra alguma cela? Não. Os Theos nunca vão dar conta da gente. Eles nem sabem que a gente tá catalogado aqui. É. Eu acho que eles só tem mais organizadinho, só que ir pra achar que não ia ter sido como. Não, e tipo, olha, tá faltando a gente lá na cela, mas quem tá lá na cela? Eles têm um certo horário pra comer? Quem? Os escravos, os soldados? Os soldados. Eles têm algum horário, eles revezam. Ah, pra comer? Pra comer, eles revezam. Eles fazem turnos. Quem não tá no turno come, quem tá no turno não come. Igual no Gaúcho. Mais tarde. Igual no Gaúcho. É, agora os turnos são o dia inteiro. Pensando aqui comigo os meus lutões. Você lembra de quanto tempo são os turnos? Ninguém me falou. 5, 5 minutos. 3, 3. Não, lá nas celas. Nas celas. Nas celas é de 5, 5 minutos. Ok. Certo. É, nossa, tá acima do caminhão assim. É. Só que assim, pensando aqui com meus botões. Alguma hora eles vão perceber que todos os caras levados pra essa sala não voltou. Se eles tiverem o mínimo de vão perceber que uns 15 negros que mandaram pra cá não voltou ainda. E aí eles vão começar a querer investigar onde a gente tá aqui. Eu acho que talvez seja bom a gente sair desse lugar. É. É mesmo porque alguma hora os caras falam, opa, mandamos o Zezinho não voltou, mandamos o Juninho e o Juninho voltou. A gente então vai ter que achar uma cena e ficar todo mundo junto lá na cela. Bom, não sei. Eu acho que aqui não é um bom lugar. A gente não tem uma cena. Não tem quando a gente voltar. E não adianta voltar com os equipamentos. É. Vai tirar, vai guardar embaixo da. Ah, já moito. Bom. Eu acho que já passamos muito tempo aqui dentro. Vamos tentar achar a Kyra. É, você sabe onde a Kyra tá. Você já sabe chegar onde eu vou onde a Kyra. Qual é o caminho pra Kyra? Passa pela Nika ou outro caminho? Passa próximo. Nick, Kyra. Vocês se importam se eu for na frente? Sim. Por quê? Porque não é pra ninguém ficar andando sozinho por aqui no momento. É, mas eu pretendo pegar Nick no caminho. A gente vai todo mundo pegar Nick e todo mundo pegar a Kyra. Larga esse pergaminho, Siri. Presta atenção. Eu tô tentando decifrar o enigma. Por isso que eu estou absorto aqui. Depois a gente. Pega um copo pra mim. Você vai ficar o efeito da primeira parede, eu não sei só o que, como destruir ela. Não, eu estou vendo a cesta. Mas a gente chama uma cesta já. Não, eu tenho algumas ideias de alguns, mas o que eu souber eu tenho quase certeza que é. Não, porque a gente não conseguiu nem a primeira. Não, a primeira a gente sabe o que, que é. Não, é a porrada, é a porrada que a gente consegue fazer. Mas é isso que quebra ou é isso que a parede faz? É isso que quebra. Quebra é a mesma coisa que a parede faz? É. Não, não é o que a parede. É, o primeiro é. O segundo a gente vai ter que ver depois que levou o primeiro. O segundo eu acho que você já deveria. O segundo eu sei. O segundo eu sei, o terceiro eu acho que eu sei. Você sabe o segundo? Qual é o segundo? O quarto eu não, o quinto talvez, e a sexta eu tô tentando. Qual é o segundo? O segundo é comunhão com a natureza. Tá, o terceiro nós temos um pequeno probleminha. Qual? Era, dava pra gente passar muito fácil. Mas a pedra tá no chão. Mas a pedra tá no chão. Eu imagino que não seja isso, porque não é todo mundo que tem essa pedra. Não, mas eu imagino que seja uma magia que faça isso. Então, isso pode ser um catalisador. Luz ou sombrinha, eu pensei. Haja luz. Haja luz. E a Asger disse que haja luz. Bom, vamos? Vamos? Alguma coisa a falar? Não foi a Vé? Hã? Não foi a Vé? Na verdade, eu penso sim. Diga. Eu andei pensando. Acho que vocês vão achar que eu tô louca. Mas no final das contas, a ideia da série não é tão ruim. Qual de? Soltar o bicho da torneira. Ah, obrigado, Toff! Ah, não, agora você tá ficando louca, cara. Eu disse que você não fala isso. Mas pensa bem. Nossa, qualquer distração pra gente poder tentar agir é válida. Vocês querem que eu solte ele? E desde quando isso já virou um consenso? Não. É um consenso. Eu falei que inspiração! Eu falei que a ideia não é tão ruim, se você parar pra pensar. Vai ser uma distração então, tô aqui querendo. Mas não, ele é boa. Não, é uma peça. Mas não é tão ruim. A gente precisa de distração, a gente precisa passar. Ok, sem ser percebido. Eu vou até a entrada do buraquinho lá e eu falo em. O que houve interato? Que língua que ele fala? Brian, não há necessidade de tentar comunicar com a comunicação com qualquer outras línguas. Conversa, ele te entende. O intelecto dele é superior ao nosso. Se a gente soltar ao você. Ao seu, no caso. Se a gente soltar você, você não ataca os escravos? Ataca só o pessoal da Alice Negra? Já faz o primeiro teste de sabedoria. Exato. Começa aí. Aí, deixa comigo. Você foi até o capitão da tormenta. Não, eu falei que fui até a entrada da caverna e falei com ele. Ah, você foi até a entrada da caverna. Eu não quero. Eu não agora quero, você rola até a sabedoria porque você fala com ele. Ele vira pra você e pergunta: por que eu faria isso? O que você fez sem se soltar? Espalhar a criação. Entendi. Não vai dar pra entender. Volte aqui. Covarde. Não, não vou soltar ele não. Eu disse que é uma boa ideia. Não, não é. Eu disse que é uma boa ideia a distração que ele pode nos pode proporcionar. Tá, mas a distração vai causar ser causa quem? A eles, a nós, aos escravos, a todo mundo. O problema é que você vai causar uma distração com... não vai pagar o prejuízo que vai te trazer. Você vai piorar, trazer tormenta pra essa região. Não vale a pena. Grial. Vou custar outro mais. Grial, a tormenta já tomou conta desse continente. Só no... você que não viu. Do norte também, quer levar esse Luffy lá pra Valcária? A gente leva, quer levar pra Valcária? A gente pode Valcária. Tomou conta de você. Você escuta um sussurro dentro da sua mente. Não, tomou? Eu concordo com você. Porra. Não, se a gente fizer uma aliança com as fadas e com os mortos, nós não vamos precisar. Mas eu não quero ser chata, mas a cara tá fudendo tudo lá em cima. Nós podemos ir antes que os caras abrem o portal? Então, porque as fadas e os mortos vivos... Não, eu sei, mas vamos pegar a cara antes que os caras abram o portal. Bom, aí a gente pega a cara e deixa numa cela. Poções sim. Pergaminhos. Onde você costuma guardar? Entendeu? A gente deixa lá com o Dinion. Local de local ou com seu fácil pai, acesso, a gente já pega um caminho já. Muito obrigado. Não? O quê? E eu tinha os cogumelos alucinógenos. Ah, não? E eu tinha veneno. Desculpa. Você perguntou pra mim, na frente do mundo. Eu acabei de colocar na comida. Então, eu não sabia. Provavelmente eu ia pedir pra que o Murray fosse até lá e colocasse na Mas a gente deixa com alguém nas celas. Alguém confiável. Você é melhor, né? Não sei se juntaria com esse veneno com os cogumelos. Então, você disse que não, você é aliado de esquecido. Mas você deixava assim um local fácil pra acessar então... ou guardado? Normalmente nos bolsinhos. Por que a gente não pega as cupletes que nós temos aqui? Nós vestimos as cupletes e nos disfarçamos. Faz o seguinte, ó. Pode ser. Joga um dado. 50% de chance de estar com você, 50% de chance de estar num espaço extradimensional, num espaço mágico. Tá certo, né? Pra mim é muito melhor discretinho. 20. Ó, sumiu. Você escolheu para o ímpar. Isso é muito engraçado. Olha isso. Eu achei que ia ser meio isso. Se caísse um 10, pá. Okay. Você vai ser o pior, que ela tirou um 20 natural. Ah. Não, você que falou 50%. Tipo, é. Ela tirou 50%. Ah, tirou um 20 no dado. Valeu, tá com você o item. Sim. Qual item que tá com ela? Ela, eu acho que sim. Os cogumelos venenosos. Tá, mas se eu for carregar. Não, agora eu tô com minha força normal. Tô agriel, come isso aí. Quanto que é a sua força então? 19. Ah, tá. Parece que ela consegue. Agora consegue. Tá, mas essa armadura ficou muito grande em mim e eu não vou ter toda a minha destreza. Bom, mas é melhor do que... Não tem lógica, gente, escravo andar de noite aqui. Ok, escravo, a noite tá na cela. Isso eu não entendo porque não tá 24 horas no stop esse trabalho, né? Hã? Esse não tem bom administrador, tá no stop esse trabalho. Se tivesse no stop, eles não teriam escravos, então aí pararia a produção, ou seja, eles têm... Um bom agenciamento. Ok? O escravo não pode ter descanso de 12 horas. 888 6666. Não faz diferença, não faz diferença pra gente. Tem que entender que se ele fizer non-stop, ele tem que fazer um turno à noite dos soldados. Né? Ele tem que ficar pagando hora extra, adicional no turno. Periculosidade, né? Férias. Insalubridade também? Insalubridade. É, vamos fazer o seguinte: eu vou andar na frente de vocês 20 metros. E vou falar pra vocês quando é seguro vocês avançar ou não. Não, mas assim, quem pode põe a armadura de Hobgoblin. Quem não pode, a gente vê o que não tem lógica. Já sei, manto de clérigo. Manto de clérigo. A gente pode usar manto de clérigo. A gente tem vários mantos. A gente tem vários mantos. Nós temos um clérigo. Inclusive o meu manto, ó. É bonito para um clérigo, não? Exato. Então, tampa essas tomas aí e mora. Exato. Eu guardo o rabo e a gente vai. Mas o grupo inteiro só de clérigos? Não. Vocês que podem pôr armadura full plate, põe full plate. Entendeu? Quem não pode, não consegue uma full plate, vai de pobre. Quem leva de armadura, coloca essas aqui que são os guardas de elite que andam com os clérigos. Isso. Acabou, clérigos e guardas de elite. A gente só tinha um. Exato. Que já tava com o humor, né? Fechou aí. A gente pegou os itens do clérigo que a gente matou, não pegamos? Vamos recapitular. O Celerinho, ele pegou um manto do clerical lá em cima. Exato. E ele pegou, e aí teve um que a gente matou aqui embaixo. Teve um clérigo que vocês mataram aí embaixo. E teve um mago que vocês mataram quando vocês chegaram nesse isso, lugar. Isso, nós temos três mantos, então. Além disso, tinha três soldados que estavam aí dentro quando vocês invadiram a primeira vez. Que eram magos também. Estavam só você, o Theo e o Dinho. Isso. A armadura que um deles tinha mago. Era... Um deles era um mago e dois eram soldados. Então a gente tem quatro mantos. Tá. Dá pra ir eu e você. Quando vocês lutaram contra o clérigo que ele chegou aí... E a gente não consegue usar full plate. Yeah. Ela consegue, ela tem 19. Mas ela... Você não acabou com o que ela falou? Eu acho que o fato dela ser pequenininha vai dar alguma coisa. É uma combatente rápida. Se eu não me engano, era um clérigo. E eu acho que era mais 4 soldados com full plate. Só outra coisa. Ou seja, disfarce vocês têm à vontade. Exato. Tá, a gente então pode ter disfarce, mas você viu o tempo que ela demorou pra colocar a armadura dela? A gente tava conversando, coisa de 10 minutos ela demorou pra vestir a armadura dela completa. Tudo bem, gente... Imagina se eu tiver que vestir essa armadura e ter tirar pra combater. Não, tudo bem, nós vamos em 3 de hobby. Não, você vai de hobby, não de vestido. Ó, capuz bem baixadinho. Isso, eu também. Ninguém fala. Se alguém te dirigir ao clérigo, eu... Você sabe falar orc? Se alguém se dirigir a algum clérigo, vai tomar pancada, porque ninguém se dirige a um clérigo de Ragnar. Mas você sabe falar orc? Não. O Iron Fist se dirige. O Iron Fist, tudo bem. Sabe falar orc? É, ok. Com o tempo que a gente ficou aqui, eu aprendi. Pega o colar, então. Que é o colar. Okay. Eu dou o... Então você vai se surrar pra mim, tá. Porque eu sei imitar um orc. A gente pode conversar telepaticamente pela mãe dele, e ela passa pra você. Por que não? Pega, não tem problema com isso. Fazer isso? Falou, mas depois você passa os itens do clérigo que a gente não lembra. Megoriel. Eu. Megoriel. Oi. Oi. A gente tá tentando fazer uma troca de idiomas, cara, tá, usando você como microfone. Você vai, a Top vai te falar umas palavras, você vai repetir pra mim. Deixa eu entender, vai chegar. O que você tá fazendo aí? Andando. Por quê? Pra ir na arboraria. Entendeu? Não vai rolar. É que não, ela é meio espera, a gente já viu orcs aqui conversando em comum, não vimos? Ou não, eles só... Alguns, não todos. Bem pouco, só ralé, eu acho. Eu acho que essa ideia de traduzir pro Devon's Infil não dá boa. Eu não sei. Quem que fala? Você não fala orc? Não, mas eu sei imitar um orc. Caralho. Eu não vivo com orcs. Eu falo orc. Mas você vai estar lá? Ok, antes da gente... Ele fala orc. Antes da gente sair, eu vou falar orc, pode deixar. Você vai falar orc? Vou. E ele fala orc. Dois orcs, o resto é mudo, pronto. Os clérigos são mudos? É. Eu nunca vi. Mas se fazer como o Murray fez uma vez, ficar grunhindo. A gente casta idiomas, gente. Vou aprender idiomas. Se alguém fala com a gente entende, a gente fala. Compreender não é só compreender? Compreender não é só compreender idiomas? Compreender você só entende. Exato. Não, o terceiro nível, caralho. Terceiro nível em línguas. Qual que é o problema de vocês? Você fala o idioma, você entende o sentido literal. Fala ele também no sentido literal. Ou seja, você vai entender gírias. É que você não fala em orc, mas o que você falar as pessoas vão entender. Você vai entender a língua, não a cultura. Melhor descrição é essa. Você vai, tipo, falar uma língua universal, só que você não vai achar estranho, eu acho. Um orc vai chegar pra você falando, ei, manda faca! E você achando que o cara tá te xingando. Na verdade, ele tá sendo demonstrando intimidade com você. Pessoal, Paulo Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu acho que eu tenho um pergaminho disso. Amor, dá pra, por exemplo, uma magia de terceiro nível. Se eu castar ela com um slot maior, eu adicionar pessoas? Magia? Idiomas. Idiomas? Tá descrito isso na magia? Não, não tá. Por isso que eu tô perguntando. Ficha preta e faça. Nossa, tá ficando careiro, tá ficando careiro agora, né? Só porque tá escasso essa porra. Tudo é fichinha que é motor. Maria, quer lá? Tchau. É o nosso modo. Fichinha. Ué, na descrição da magia não diz que você gastando um slot adicional, ela acrescenta pessoas. Então você gasta uma ficha preta pra quebrar a regra e gastar um slot de nível adicional e adicionar pessoas. Quantas pessoas que põe no meu paralelo? Você gasta a fichinha preta, vai uma por pessoa, né? Um nível por pessoa. Mas que nós temos slot pra tudo. Eu não tenho slot pra tudo isso, amor. É que, tipo, não precisa todo mundo entender a ordem. Precisa de duas pessoas, um soldado e um clérigo. Acabou. Soldado. O soldado já fala. Mas Celerinho, você não esqueceu daquele dia? Mesmo assim, eles desconfiam em todo. Ah, eles desconfiam porque são orcs. É da natureza dele desconfiar dos outros. Faz aí, magia, viu? Tá bom. Você ele fala, você é clériga, soldadinho dele te fala, fechou. Tá, amor. Não precisa. É que a gente não conhece por dentro como não funciona. Só o que ninguém vai fazer. Os outros clérigos, no mínimo, né? Tá bom. A minha magia já é quinto nível automático, gente. Ah tá, mas é que... Eu acho que ele não precisa pra ela. Ela não deve ser vista em nenhum momento. Ela? Ah não, a... Por quê? Só se ela for uma orc criança. Porque ela é baixinha? Orca não. Ah, qual que é a altura da Toph? 1,50. Pode ser um goblin. É. Não tem só orcs e hobgoblins aqui. Mas então, aí que tá. Quem tá usando as armaduras são os caras que estavam protegendo os malucos. Enquanto os caras são grandão. É só isso que tem, não é? As armaduras. Não, mas faz bainha. Faz bainha. Você vai ter manto, você não vai ter armadura. É, você vai de manto pra poder lutar, né? Entendeu? Então, tipo, três de armadura. Ou ele, é, porque o Muri já fala. Então fica eu. E agora vocês viram só soldados. Pode ser? A parte onde estão as famílias vocês não viram ainda. Tem que ser rápido. Por uma hora. Mas por uma hora, exato. Por isso que eu quero ir logo. Tem. Eu ando 15 metros de vocês, falando se tá tudo bem ou não tá tudo bem. Esse local que vocês estão. Fica mais esperto. Só pra situar vocês um pouco, esse local que vocês estão, ele é um reduto hobgoblin. A infinita guerra que existia entre os elfos e os hobgoblins. Entre os elfos invasores, grileiros de terras, e os hobgoblins, que eram os índios da parada. Né? Quando foi derrubada a Lenoren, os hobgoblins assumiram. Tá? Aí tem predominância deles, mas tem outras raças também. Tá? Mas o predominante aí é hobgoblin. As outras raças estão nos seus outros redutos. Mais altos vão responder. É que é muito mais fácil você abalar a estrutura de uma família e conseguir sair ileso disso do que mexer com qualquer um, sabe? Acho que a partir do momento que tem, que nem eu falei, se tivesse crianças envolvidas, ficaria mais fácil. Não, se, se a gente soubesse onde eles se alojariam aqui dentro pra dormir, onde... Da família deles. Você quer matar as crianças e as mulheres? É isso? É o que eu tô achando que é. Se for preciso. Se for preciso, você vai esperar a gente na prisão. Vendetta, vendetta. Calma, calma. Primeiro a gente só vai resgatar pessoas. Exato, vamos resgatar a Kyra. Não matemos mulheres e crianças. Por enquanto. Nós não estupremos. Nem estupremos. Pra deixar uma coisa bem clara. Não estuprar mulheres e crianças. Todos vocês, nós nunca ganharemos essa guerra sem a profecia. Exato. Então nem adianta fazer nada que não vai dar certo. Vamos achar um pergaminho que vai estar escrito da tocha de fogo lá na biblioteca. Nossa, um pergaminho de 730 páginas. Exato. Se tiver, eu queimo o fantasma desse elfo. Nossa. A gente pegar e ia falar, é um puta que pariu, pode... tava aí o tempo exatamente, todo. Exatamente, vocês deixaram perder a toa. Aquelas cartas pra Xuxa, né? É. Metro. Bem, então vamos? Então vamos. Quem que vai de clérigo? Nós três. Eu, o Di e a Tamiris. Três clérigos num grupo? Não, só que domina? Não, não pode não. Ser parça? Eu não sei. É, não precisa ser clérigo, pode ser um clérigo e dois magos. Pode ser dois clérigos e um mago. Três conjuradores. Quem vai de clérigo e quem vai de mago? Eu vou de clérigo porque eu já peguei o negócio de Ragnar. Eu tô com o roubo de mago. Você vai mago. Você vai mago. De mago. Eu tô tá com o cajadinho aqui já aqui, ó. Então eu tô fã de mago também. Só tira as etiquetas dos cajadinhos, tá? Olha. Só sou... Esse é óbvio, né, mano? Só tira o quê? A etiqueta do cajado. É presente, né? Tem que tirar a etiqueta, primeira coisa. Tava tudo etiquetado, eu lembro. Tava etiquetado, eu tenho que tirar. Você, por que tá com etiqueta que olha lá? Porque eu não lembro do nome. É a palavra de ativação. Comprei hoje. Não gostei do telemão pra te trocar. Balta, balta. Ai, caramba. Tá, ok. Então vocês vestem. O restante vai tudo soldado? É, 3-3 e o Ariel disfarçado. Disfarçar não, stealth. Stealth. Vai stealth? Vou na frente e faço bater no caminho. Por que você não põe um manto de mago também? É porque eu falei, se eu posso ficar aí sem eles me ver, pra que eu vou fazer eles me ver? Eu prefiro discreto. Ok, é uma boa ter um elemento de surpresa, sim. E o Rafa pelo passarinho lá. Vai de. Vai guarda. De pirata. Vai não. De guarda e a águia vai com algum de nós. E a Levanda. Até a Levanda. Ela tem força? Não. Levanda vai de maga também. Vai de maga. Não, ela pode ir até de soldado também. Ela veste uma full plate? Por questão de força, eu acho que sim, mas acho que é pior pra ela. Eu acho que ela não veste. Eu acho que ela não veste. É melhor ela ir de mago. É. Eu só não vou de guerreiro porque eu não visto uma full plate. Eu também. É, então a gente vai de mago. Nós estamos. Ok. Um clérigo, não, três magos. Boca. E três soldados. Ok. Vamos por aí. Tem um bairro junto? Eu porém vestido, se você quiser. Soldado. Ok. Capacetinho em todos os soldados. É, todo mundo full plate e quatro maguinhos, três maguinhos e um clérigo. Beleza, ele vira e fala pra águia dele. Visão, você voa bem alto no teto e fica acompanhando o Griel. Vai escondida também. Tá me seguindo. Cadê o Griel? Tá ali, ó. Procure a águia. É só a águia tá aqui, então o Griel deve estar nele. Ok, Jeff, eu vou então uns 15, 20 metros à frente, olhando. Ok, dá pra ir, ok, não dá pra ir, ok, dá pra ir, assim. Ok, vocês vão então no local onde está a Kyra. Isso. Primeiro Nick, que é caminho. É, caminho, né? Eu acho que a vocês vão nessa dar... região especificamente. A Kyra vai dar mais merda se a gente demorar, eu acho. Mas a Nick é. Chegou já era. Se não tiver ninguém, é melhor. Cajadada aí não já era. Olha meu pop, ó. É meio de surpresa. Fechou um monstro. Achei. Bom. Caminho que vocês fazem, então. Bom, o caminho que vocês fazem é o seguinte. Vocês saem de dentro da caverna secreta, tá? E viram pra direita e vão na direção da grande pedra negra. Certo? Vocês veem que no momento que vocês estão saindo, já está diminuindo o burburinho dos soldados conduzindo os escravos para as celas na direção oposta para onde vocês estão indo. Então quando vocês saem, vocês estão às costas dos soldados e eles nem percebem vocês. Tá? Apenas um ou outro soldado estão próximos ali, atentos aos arredores, atento a tudo. Tá? Para esses soldados, você vai jogar um teste de stealth. Isso muito bom. Posso pegar um pra agir que nem o Rodrigo? Jeff, crítico natural. Ó, muito bom. 52. Muito bom. Eu acho que você falhou. Tinha um beholder aí. Tinha um beholder aí. Crítico natural. Bom. Gabriel, você observa, na hora que os soldados eles não estão olhando na direção da entrada da caverna, tá? Você sai, já gruda no teto, já vai se enfiando por meio das estalagmites lá no alto. Sem que eles se percebam. Tá? Quando tá no momento que eles estão não estão com foco na entrada da caverna, você dá o sinal para o restante do grupo. Tá? Então é nesse momento que vocês saem, tá? E começam a ir na direção. Vocês vão todos juntos, vocês vão em grupos menores, vão separados, como vocês fazem, né? Acho que o melhor é deixar os três soldados na frente e a gente fica uns 5 metros atrás, como se fosse a guarda. Ok, uma escolta para os conjuradores. Isso. Mas são três soldados e três conjuradores, certo? Quatro. É, levando. Certo. Ok. Então, quem está vestido de soldado? A Lisbeth, o Theon e o Murin saem de dentro da caverna. Pouco tempo depois vocês saem, tá? E vocês vão indo na direção da Pedra Negra, atrás dela onde tem as escadarias. Vocês estão tentando se manter ocultos ou estão andando normalmente? Normalmente. Como um hobgoblin. Como um hobgoblin. Não consegui ter um dado. A gente está em espalda, não precisa ficar por aqui. Tá, Jeff, o que eu vou fazer também? Eu vou ficar olhando. Se eu vejo que algum deles começa a olhar muito, eu pego uma moedinha e jogo no outro canto da caverna, se ele virar. Certo. Esse tipo de coisa. Tá. Então vamos esperto. O que ocorre é o seguinte. Vocês saem, formam um grupo de vocês e vão caminhando em direção às escadas. Tá? Vocês vão andando, e aí vocês percebem que dois ou três soldados que estão mais no alto, nas passarelas no alto, né, onde eles formam postos de observação, eles notam a presença de vocês e ficam olhando vocês. Todos vocês que estão andando, vocês vão fazer um teste de deception. Pra fingirem ser hobgoblins. São quantos guardas, Jair? Não, porque você não tá fazendo uma exibição artística. Você tá fazendo um fingimento. Então seria de simulação. São quantos guardas aí em cima? É 121? Não. É teste de perícia, teste de habilidade. Tá. Tirei 8. Alguém quer me doar uma inspiração? Calma aí, galera. Calma aí. Não sei, então, Robin, eu nunca tinha visto um. Não, você viu vários. Então, 8. Você não tem nada de... 8 Hobgoblins ou 8 no teste? 8 no teste. Ô, sou Hobgoblin! Tem um ponto de inspiração e vai jogar com vantagem. Ok, muito bom. Cadê a Marta? Cadê a Marta? Que deu 33. É a marca do Superman ou a marca do Gordo? Ou a marca do Batman? Eu dou uma cutucada na Toff. Já no nosso jeito. Tá voltando. Vai, é vantagem. 24. Já tô te ajudando. Joga com vantagem. Você vê como é. 24. A 20. Ajudei pra caralho. Quem foi ruim então o teste? Me deu 15. O seu deu 15? Tá. Tem Jolopos pra... É que eu tirei 3 no dado. Tem Jolopos 3? Ele tá reclamando. Os 3 estão soldados? Não. Não, 2 são soldados. Os 2 estão soldados? O Murin e o Murin e o Theon. O Murin não precisa. O Murin não precisa, a Lidia precisa. Ele já normalmente anda com as pernas abertas, coçando o saco. Meu pai tá indo na padaria. Alguém precisa de alguma coisa? Vocês querem pegar uma coisa pra gente comer? Eu não sonho. Vai continuar sonhando. Quer sonhar? Sonha, amor. Brasil, pãozinho com mortadela? Você tá sonhando o quê? Que Bolsonaro vai ser um bom governo? Continua sonhando. Pão com mortadela. Levantem uma quantidade de mãos correspondente ao número de pães com mortadela que vocês querem comer. É quantidade de mãos. 5, 6. Não, mão. É quantidade de mão, não de dedos. Aí levanta as duas mãos. Os caras tá 10, 15, 20. Tá bom. Tá bom, levanta a quantidade de dedos e corresponde aos pães que vocês querem. Um, dois, três. Dois, pão com mortadela. Conta aí alguém, por favor. Você quer, isso vai comer você cinco? Cinco, seis, sete, nove. Vai, vamos direito, vai, cambada. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dez. Fechou. Dez pães. Dez pãezinhos. Um, três. 300 de mortadela. Pode ser. Acho que dá. Acho que não sim. Dá, né? Pra 10 fatias. Ó, cada fatia de um frio pesa aproximadamente 26 gramas. Não, deixa eu falar uma coisa. Vamos pôr que a gente vai colocar duas fatias pra cada, então são 50 gramas. Deixa eu falar uma coisa. É como ele disse, pede 10 pãezinhos e 10 fatias de mortadela. Por isso que ele é magro assim. Eu sou fica quieto. Você tá achando que eu peço o quê? Meio quilo por pão? São 10 pães. Aí então a gente 10, pede 50, 10 pãezinhos, gramas. 10 fatias, 10 pãezinhos e 20 fatias. 10 pão e 20 fatias. Melhor. Eu quero pra ver com a conta. Pode ser. Aí, ó. Ah, é muito ruim pra quem... Se ele começar... Tá você fica assim. Quieto, Aninha. Se ele começar uma fatia, aí a gente come as outras. É muito tá ruim pra quem... Ah, eu quero ver... Se o cara for burro, ele vai... Se o cara for naquela cadeira, vai contar um por um. Se o cara for esperar, o cara vai pegar uma, pesar, beleza. Não, uma... não. Na hora da de cortar, eles vão contar essa aqui. Não, pra contar só 20 é de boa. 20 por pão? Ah, não. 20 por pão? Duas por pão, maluco! 20 por pão, Ariel! Ariel, presta atenção! O lanche de mortadela. Ô, retardado mesmo, né? Eu sou. Procura um neurologista, por favor, urgente. Pega um psiquiatra. Pega 400 de mortadela que é mais fácil. Você chegar lá e falar assim, faça um favor pra mim, corta 20 fatias de mortadela. Pronto, acabou de encontrar. Ele já vai ter que fatiar mesmo. Uma vez eu fui. Tem máquinas automáticas. Eu não preciso pedir 100 gramas. Só foi lá. Muita gente já tá cortado. 300 gramas. Muita gente já tá cortado. Uma vez eu fui e pedi, me corta tantas fatias. É assim que a pessoa cortou tantas fatias, eu vi quanto deu no peso e calculei. 26 gramas mais ou menos. Mas depende a grossura da fatia, isso. Então é uma fatia média. Olha, presta atenção. Porque a mortadela é cortada diferente do queijo presunto. Tamires, por isso que eu tô falando, a gente nunca deve pedir, eu quero 200 gramas. Não, por favor, me corta 10 fatias. Não, pede por gramatura, é mais fácil. Pede 23, sabe por quê? Eu falo por quem isso daí. Só ele com a mortadela, ele pede 100 gramas de mortadela. Quinho, não pede 100 gramas. Pede duas, três fatias só. Que é o que você vai comer. Porque ele chega na hora, ele come três, quatro fatias, depois não come mais. Entendeu? Então é por isso que eu falo, gente, não é 100, 200, não. Por favor, 200 gramas de mussarela? Não. Corta 10 fatias de mussarela. 5 fatias de presunto. Sua mãe tá certo, né? 100, 200, 200. É que nem agora, ó. 200 fatias. Somos 200 gramas. E 200 fatias de mortadela. 200 fatias de mortadela. 20 por pão. Não, você ganhou 20 por pão. Isso é legal. Não, vai ser 20 uma fatias. Por pão. 10 pãezinhos e 20 fatias. Experiência por eventos anteriores. 300 gramas dá de boa. É, pede 300 gramas, não pede fatias. Pode pedir 300 gramas, a gente conta porque quantas fatias deu e calcula. Não, porque às vezes o pessoal corta muito fino, aí tipo vem aquele negócio que você vê através, aquele, né? Carpaccio. Aí não adianta tu colocar duas fatias no pão, tu não vai sentir o gosto da mortandela. É aqui que é a música? Sim. Já tá ficando cego. Mas já tá já cego. Já tá cego. Meu Deus. Você está cego. Mas tem uma outra lâmpada pra acender de lá, ó. Mas cara, é bom, né? Depois da geladeira. Ela já acendeu. Mas não vai adiantar nada depois da geladeira, não tá aqui? Não, o interruptor é depois da geladeira. A luz tá lá. É, mas a luz tá lá. Vai, vai depois da geladeira e aperta o botãozinho. Só faz isso. Só tá vai botar um choque, viu? Aê, ó, melhorou. Essa lâmpada aí é mais forte, é a lâmpada de LED, isso aqui é fluorescente ainda. Tá fluorescente velha. É velha, tem que comprar essa nova. De novo, né? Ano que vem eu troco. Falta só 9 dias. Troca, Jess. Se liga essas de tubo e põe uma LEDzinha. É, vou tirar. Vou colocar essa cara e jogar fora e colocar. Eu fiz isso, queima, joga fora e coloca o LED. Sabe o que eu fiz um cara? Faz tempo que você tem essa nossa, você costuma queimar muito. Tinha uma campanha lá que você se inscrevia, você ganhava. Queimou uma vez dele. Ganhou uma lâmpada de LED. Eu troquei essas lâmpadas duas vezes. Queimou uma vez a de lá e a de cá eu arrebentei uma vez. Exatamente. Deu uma antenada. Você nem viu a gente tá acusando, caralho. Eu podia escrever só duas pessoas, eu e mais uma. Aí eu escrevi eu e o Jeff. E por que que deu? Aí foi logística dele onde ele colocou as lâmpadas. As minhas lâmpadas ficou tudo muito claro lá em casa. Ok, Jeff, ela falhou no teste. Não, e o Carpa, o Rafa, você falou o teste? Não, não sabe se falhou no teste. Vou jogar dificuldade aqui agora. Eu tenho. Vou jogar um insight pros caras pra eles perceberem se tem alguma coisa estranha. O Rafa precisa jogar também? Não, não veio, não precisa jogar. O Rafa é PDM hoje, protegido do mestre. É, ele humor. Ele humor. Ele tá chupando. É. Tá primeiro chupando. Primeiro combate. Chupando. Primeiro combate que tiver, ele vai tomar uma porrada e vai ficar desmaiado o resto da sessão. Porque você e o Ariel se chupam. Deixa nós. Deixa amanhã eu pego. Caralho. Eu deixo, pelo jeito o Rafa fica acomodado. Bom. Vocês vão caminhando. Tem que ir, né? Tá? E aí vocês percebem. Tem que ver. Uma meia dúzia de guardas ali olhando, vigiando e fixo, né? Eles ficam olhando pra vocês durante algum tempo. Depois eles se distraem e voltam a focar nos escravos que estão voltando pro andar da prisão. Pros andares da prisão. Tá? Aparentemente eles olham vocês, veem que vocês estão cuidando dos afazeres de vocês. E não dá muita importância, voltam a cuidar de escravos. Vocês vão, chegam até a base da escada. Pode falar. Eu quero ficar ouvindo tudo que o pessoal tá conversando. Que pessoal? Todos. Ah, ok. É, pessoal, tipo, a gente passando, eu quero ver, tipo, aqueles malucos lá, quem que é? Ou sei lá, o pessoal da guarda tá passando. Eu também, eu já ficar exposto, tá alguém tá ouvindo, tá estranho, então tô. Certo. Não, eles estão em silêncio. Vocês devem não falam nada, eles olham pra vocês. Né? Ficam olhando um tempinho, não falam nada e depois não dão nem bola mais pra vocês. Aí vocês chegam na base da escadaria, vão subindo aquela escadaria em zigue-zague, né? Até que chega na base da caverna ali, na altura da ponta do meteorito, tá? Entram na caverna e vocês vão subindo em caracota, longa escadaria. Eles vão subindo. Vocês podem jogar percepção. Ô, Jeff, crítico. Um crítico natural. Crítico natural. Percepção. Ah, ok. É nóis. Caralho, percebo tudo. Quanto que é? Só aqui, ó. O 20 tá aqui do lado. O 20 tá em cima aqui, ó. Sabe que eu não sou que me deu o resultado? Coloquei no buraco. 34. Muito bom. Você lembra isso? Foto seu. É, então, eu tô vendo aqui, mas eu acho que deu 18. O meu deu 38. 18. Tá. 18? Não, deu 15. Ok. Vocês vão subindo os andares, tá? Para um nível superior. Em determinado momento, vocês quatro percebem ruídos. E os ruídos que vocês percebem são ruídos de metal sendo açoitado por malhas. Ruídos de uma forja. Tá? São ruídos baixos, difusos, tá? Que vocês conseguem ouvir apenas graças à apurada percepção de vocês. Tá? E esses ruídos eles vêm de trás de uma parede maciça de pedra. O que tem isso? Tinha uma coisa com forja, não tinha? Eu acabei de falar. Na forja do não sei o que. O que o Theon tinha perguntado pra ele? Eu também não sei, mas ele falou de Forge, uhum. Espírito, alguma coisa assim. É, não, era onde forjava os caras, mas... Forge da Fúria. Eu pensei em fazer a piada, mas eu perguntei, mas essa Forja parece estar muito furiosa. Falei, melhor não. Qual que era a coisa que ficou melhor nesse pedão? É, não, o que o Theo perguntou pra Calmir? É... Onde que ele ia achar alguém? Os reprodutores, eles ficam numa Forja, tá? E eles ficam gerando funcionários pra Forja. Ok, mas não era isso que o Theo tinha perguntado, era? Mas essa foi a informação que vocês tiveram. É que era uma charada. Não, mas a gente descobriu qual é a resposta, mas é que eu não lembro qual é a pergunta do Theo. Não, não, ok, ok. Tá, isso foi dito pra vocês que tem uma Forja acima do meteorito, que é onde eles forjam armas e armaduras profanas, onde eles usam o metal tinal para forjar essas armas também, tá? E eles usam escravos que são utilizados ali até a morte, tá? E ali também são alguns são selecionados para serem reprodutores, tá? Então tá nascendo crianças élficas ali o tempo todo que vão trabalhar na forja. É tipo a pedra, tipo o zigurate. Só que ao invés de ser sangue e alma. É. Vai morrendo e vai amadurecendo. Isso. O que o Calmer disse pro Theo quando ele perguntou onde que tava. Onde tava o gigante, foi? Foi o gigante? Onde tava o gigante. Que era no não negócio. Foi onde que tava o gigante? Acho que foi o negócio de treinamento, não foi? Porque não era forja. Era forja onde são forjados os guerreiros. Soldados. É. Então é um tipo de forja. Forma seu serenigo. Ah, esse é o enigma. Estão sendo forjados os meus demoninhos. Exato. Meus demoninhos. Ele tá todo feliz com isso. Ele é pai, né? Geralmente as pessoas ficam felizes quando são pais. Sabe isso aí? Mas inveja do Murray. Inveja do Murray. Mas é no caso. Ficou me irritando de filho? Eu quero também. E vai conhecer a mãe, hein? Não importa que ele não houve mãe. Ele apenas carregou eles no ventre. Não, pera, não. Foi a força. Bom. Ah, saiu um HQ. Eu vi. Eu preciso ler a matéria porque eu esqueci de ler a matéria. Da força. Foi um HQ oficial que na verdade aqui, o Palpatine realmente é o pai do Anakin. Confirmaram? Confirmado. Caraca, você deu um spoiler, hein? Ele falou que tinha lido. Ele não leu, ele falou, nossa, preciso ler, esqueci de ler a matéria. Eu vi. Não, a teoria eu já sabia, eles simplesmente comprovaram a teoria. É, saiu. No episódio 3. Mas ela 3, estuprou os Palpatine estuprou não, a menina? Não, ele criou o Anakin a partir da força. Manipulou os midichlorians pra criar o Anakin. O cara é um biologista da força. Não, o mestre dele, o Darth Plagueis, assim, desenvolveu essa técnica. É como que os caras mascaram o estupro no Star Wars. Entendeu? Porque ele estuprou a mina, só pode. Pela mente? Se for assim, eu sou estuprador em série, cara. Ele estuprou a mina com a força. Seu Luca estuprou a mina com força. Não deixa de ser um estupro. Sim, não deixa de ser um estupro. Ele manipulou os midichlorians, manipulou a força pra gerar um bebê no ventre dela. É um estupro. É um estupro. Deus é um estuprador, segundo a Bíblia. Sim. Pai é quem cria. Consegui. Exato. Não, deixa eu rodar. Assistam Porta dos Fundos Pessoal. Ué, Obi-Wan criou. Bom, vamos lá. Obi-Wan. Vocês sobem todos os múltiplos níveis de escadas, tá? Até que vocês chegam ao andar térreo do palácio. No andar térreo vocês terminam de subir por uma escada em caracol simples e saem num túnel escavado grotescamente. No andar ali no meio do palácio, numa área nobre do palácio onde foi escavado esse túnel ali. Tá? Esse ponto onde vocês estão tem um corredor, tá? Diversas salas, que são os diversos laboratórios pelos quais vocês passaram. Ok? Vocês seguindo direto por esses laboratórios, por esse corredor, vocês passam pelos laboratórios. No final do corredor, quando vocês vão para a direita, fica a biblioteca. Tá? E quando vocês vão para a esquerda, vocês têm acesso ao saguão de entrada e onde ficam as escadarias que conduzem ao andar superior do castelo. Tá? O andar superior do castelo é onde, segundo a memória da Toph, estão os keys das pessoas que vocês estão buscando. Oh, é nesse lugar que a gente está a princesa ou não? Sim. É? É, era no térreo. É no térreo, né? É, a Ciri, vocês, quem mais viu a princesa? Só a Ciri, o Theon? Vocês viram a princesa no salão do trono. Mas eu vi ela na visão do coração também. Sim, no salão do trono. No salão do trono. Eu reconheço. Não, porque vocês não estão no salão do trono. Ah, não é esse? Não. É, que pra mim também era no terra. Eu também achei que fosse aqui. É no terra, mano. O terra não é uma coisa só, né? É, mas não, mas eu achei que fosse aqui. Não. É, mais embaixo. A gente tá, tipo, nas laterais do castelo. É. Ó, o mapa do castelo é esse aqui, tá? Onde a gente tá? Vocês saíram aqui, nessa escadinha. Tá? Aqui são os laboratórios. Aqui é a entrada da biblioteca. Laboratório. Tudo seria biblioteca. É onde eles pegaram os itens. Isso. Ah. Tá? E aqui vocês, filha da puta, vocês viram pra cá. Aqui é o salão do trono, tá? Tá perto. Sim. Aqui é a saída por onde vocês entraram. E aqui é onde, pra onde vocês vão. As escadarias. Confiando na memória do Grian e do Celerinho. E a princesa fica no meio. A princesa, onde ela foi vista, foi aqui, ó. Salão do trono. Então na teoria, se a gente passar pra virar, a gente consegue enxergar ali a sala principal. Isso. Tem escadaria dos dois lados, ó. Vocês estão vendo. Se vocês subirem pelo outro lance da escadaria, vocês passam aqui diante do salão do trono. Eu duvido. Eu também. Vamos por aqui. Você consegue mandar mensagem pra ela? Não sei. Tem que distância tem? 18 metros tem que ser. A mensagem de distância, quais são os requisitos? A gente tem que conhecer a pessoa ou... Então, mas eu acho que é quando ela mensagem? Fala. Magia mensagem? É, a magia mensagem. Ver a pessoa. Tem que ver. Não pode usar uma lembrança, por exemplo. Mas a de nível baixo é você tá. Não. É, de nível baixo você tá vendo. A terceira, a de nível alto não. Inclusive em outra cor. É. Só saber o nome, só mentalizar a pessoa. Tem que saber o nome. Ah. Que distância que tá aí, Jeff? Ah, mas em escola que é. Apresentação, não é? Não é. O salão inteiro, o salão inteiro do trono. A minha mãe fala 8 metros. Ah, sua mãe fala os 8 metros. É porque é o mesmo alcance do Kentrick. O salão do trono, Gabriel. Mas você tem que estar vendo ela. Não. Provavelmente o salão do trono inteiro, de largura. Ixi, ele é grande. Não, tipo, você tem que saber que a pessoa está ali. Senão você não consegue. Ele tem largura uns 30 metros. De profundidade, uns 40 metros quase. Então, segundo o mapa, a gente já andou uns 2 centímetros. Isso é magia de nível baixo, magia de nível alto vocês conseguem com mais facilidade. Sim, não, que gente, é sending, ele, né? Ele queria usar a mãe dela. A mãe dela. Ah, usar a sua mama. É porque a magia, eu acho que é transmutação ou conjuração, uma das duas, aí não dá pra usar. Vocês estão conversando isso em on ou em off? Não, em off. Porque a gente pretende. Quer dizer, pretende não. Surgiu meio que indiretamente uma. É, a gente. A Toff de. Ó, a gente vai passar perto do salão do trono. É, gente, eu acho que a verdade, eu falei assim, eu perguntei a parte do tronco, que é aqui. Aí eu joguei em off pro Jean responder, porque eu também não sei. Uma criatura com a qual você é familiar. Você é familiar com a princesa? Conheceu a princesa quando morava em Lenore. Viu a princesa na visão. Não é como se já tivesse filha sendo mãe, assim, né? Isso é possível. É uma possibilidade. Alcance ilimitado. É uma possibilidade, então. É muito legal isso. Quando eu entrei, eu não vi a princesa? Pausa. Conversa em on ou em off? Começa sobre a parte do trono. É, começa com em off. Sim, tipo, a gente vai passar perto do trono. Certo. Aí a parte da mensagem foi em off pra gente poder usar a mensagem, mandar mensagem pra mulher. É bem na de frente pra entrada, então, né? Bem de frente pra entrada. Quando eu entrei junto com o Celerinho, eu vi ela? Não. Então ela não tava lá. Então eu passo isso por mensagem pra minha mãe. Que quando eu entrei ela não tava na sala do trono. Ok. Passa mensagem pela sua mãe e ela fala, ó. Quando nós entramos a princesa não estava na sala do trono. Talvez ela esteja lá agora. Mãe, você consegue sentir a mente das pessoas? Você consegue contatar? Não, meu filho, você só tenta. Não bater as mentes das pessoas. Não, mas como você vai mandar mensagem? Você só tenta e vê sem resposta? Funciona como se eu estivesse falando com a minha boca, normalmente. Só que em pensamento. Manda mensagem, vê se você consegue mandar um oi pra princesa. Não, meu filho, não consigo. Não tem resposta. É, então tá mais 8 minutos. Então sabe se ela consegue ou não, porque ela só falou que não tem resposta. Se ela consegue, a princesa não é. A princesa muda mentalmente, né? Fale oi. Oi, princesa. A princesa já fica assim. Eu acho que ela sabe. Quem foi o filho da puta que tá me atormentando agora mentalmente? Você tá jurando 15 anos esse cativeiro aí. mais uma mulher assim. E ela tem desenvolvido a síndrome de Estocolmo. Olha o galo aqui da vinha. Por que não? É perigoso, né? Como assim a princesa dos elfos, que salva os elfos, se apaixonar pelo Dwarf? Isso seria... Não, pelo Holgor, o rei dos Hobgoblins, no caso. Não tem nada a ver com Dwarf. Isso não é paixão, é síndrome de Estocolmo. É perigoso? Pra mim é a bomba atômica. Caralho, velho. A Glórien é a nova proteção sob tutela do Tauron. Nada é impossível. Putinha do boi, putinha do boi. Putinha do boi. O bom é que ele já tem chifre por natureza, né? Não pode acusar ela de nada. A gente sobe escada, né? Okay. Sem passar pelo trono? Ou só sem, sem passar pelo trono. Vocês vão passando. Nosso foco agora não é preciso. Vocês vão passando diante dos laboratórios, tá? E vocês vão escutando o movimento. Trabalho árduo sendo feito dentro dos laboratórios, tá? E quando vocês passam diante de um laboratório em específico, vocês escutam que o trabalho, não o trabalho em si, mas a conversa referente ao trabalho, ela tá mais acalorada. É o laboratório de onde vocês roubaram os itens. Os caras estão pegando fogo aí, mas talvez. Tava aqui, não tava. Vocês escutam literalmente isso, justamente isso. Eles brigando entre si. Olha que amor. Pode deixar em cima, por favor. Quanto que deu? Tá aqui o preço agora. Depois eu acerto com você e vocês acertam comigo depois. Eles discutindo. Obrigado, Kim. O Fink levou os itens que estavam ali. Bravos, bravos mesmo. Eu guardo o meu aqui dentro do banco. Para que eu passe perto. Então, um deles até fala, não, nós temos que estabelecer um inquérito. Vamos investigar o que aconteceu. Alguém pegou. Impossível. Pegou. Alguém roubou, fomos roubados. Eu me lembro agora. Teve um soldado que entrou aqui, disse que estavam nos esperando lá fora para analisar as peças que faltavam para fazer o super tatuzão. Isso era mentira. Temos que encontrar esse soldado porque ele tá aprontando alguma coisa. Você escuta essa discussão árdua, fervorosa lá dentro e vão passando. Não está falando de nós. E aí vocês vão continuando pelo corredor. Chegam aqui, vocês vão virar pra esquerda. E quando vocês olham pra direita, vocês veem a muralha. Prismática da biblioteca, que isola a biblioteca. Nossa, é logo da entrada do castelo. Vocês veem aquela muralha ali e vocês olham, diante da muralha tem uma dúzia de hobgoblins. Todos vestidos com hobbies mágicos. Vai pedir ajuda de vocês, não? Seis deles são magos. E se ele, quando você olha pra eles assim disfarçadamente, você quase fica cega, tamanho brilho. Mágico dos pertences deles, você percebe que todos eles são de alto nível. Junto com esses seis magos estão seis clérigos de igual nível de poder. Uma pergunta, os hobbies que eles estão usando, tem algum símbolo que marca esse tipo de hierarquia em relação ao nosso? Pózinho. É o que seria equivalente às medalhas. Tem crâniozinhos de elfo marcando a patente. Nosso tem nenhum, ainda bem. Hã? Todos tem nenhum. Nosso meio. Tem meio. Algo que tá por curiosidade. Não, vocês não são patente baixa, não. Vocês são uma patente razoável. Mas... Porque vocês estavam na escolta de um clérigo. Mas aqueles ali é tipo... Sim, são os cara pica. Tá. Quando vocês olham pra lá, vocês veem todos eles de costas pra vocês. Eles estão distraídos com a muralha. A muralha tá brilhando, letras prateadas em off. Ah, tá escrito enigma. Nossa, como que eles descobriram? Vai lá perguntar pra eles? Vou. Posso jogar um metajogo do bem? Deve ter algum observador aqui, né? Que quando a gente ficou sozinho, eles ficaram observando a gente. Existe, ó, se tem alguma coisa no planetário, eu tô enxergando. Tem alguma coisa no planetário? Você planetário? Também tá enxergando, saca a mortalha também. Eu, na verdade, enxergo normalmente. Ou invisível. Mas tem que estar atunado, não tem a mortalha? A gente atunou, é uma hora. Não é 24 horas? Deixa eu ver, que eu não sei se tem alguma coisa. Fica 24 horas pra atunar, então eu posso fazer uma coisa. Já tá atunado, todos os itens já estão atunados. Ah, nossa, eu devia ter jogado. Eu não sabia. Vantagem, a percepção. Eu achei que era um dia também. Eu também quero que fosse um dia. Também. Não. Por isso que eu vim perguntar pra você. Caraca. Um dia é pra desatunar. Né? Pelo amor de só. É a cadeira. Foi o que eu falei. Um dia é pra trocar de item. Você não acredita, cara? Meu Deus, vamos cortar milhas aí, viu, que vida. Por quê? Naquela cadeira lá. Por quê? Só usar, eu queria. Você vê no planetário, mas de que forma? Como que é esse poder? Ah, é o poder do mundo de novo. Fala que eu consigo enxergar os bagulhos no planetário. Seja fantasma, bicho etéreo, esses bagulhos. Então tá sua visão normal no planetário. É, minha visão normal, só que ela é... Tá, e você, Cira? Deixa eu ver aqui. Eu vejo no invisível, viu? Hã? Eu também vejo coisas invisíveis. Você vê coisas invisíveis? Eu também, eu tenho percepção cegas. É, isso também. Se tiver um corpo ali... Eu posso enxergar... É que a minha acho que é 27. E todos os ataques corpo a corpo podem afetar criaturas incorpóreas no planetério. Enxerga no planetério normalmente. Enxerga no planetério. Planetério. Murin. Griel e Serin. Joguem teste de percepção de hoje. Agora não veio 20. Veja as criaturas que estão no planetério. Que eles tiveram. Ai, eu tenho... 24. O que é pra jogar? Essa é verdadeira, pra joga percepção. Eu também jogo ou o que é? Não, você não. Você não? 26. 26? É, 26 e 24. Ok. 23. 23. Você também joga? Bom, quando eu tenho a verdadeira. 24. 24. Tá. Vocês vêm. Diversos sensores disparados na sala. Todos eles estão invisíveis, não estão no planetário, eles estão invisíveis. Eles querem saber onde eles sensores, como assim, sensor? Sensor é como que se dá, o nome que se dá para quando você usa magia evidência para enxergar a distância, ela cria um sensor mágico invisível. Tipo magia alerta. É. Mas tem um gatinho, mais ou menos isso. Tem diversos sensores ali observando. Eles estão ocultos, tá? Atrás de mobília, atrás de itens decorativos, tá? Foi o tamanho. Mas eles estão ali dentro. Ok. Caraca, tem um elfo samurai montado nas costas dele. Tá, já tá... Bem escondido? Bem escondido. É dessa cor a armadura. Bem, vamos indo. Vamos agilizar. Peraí. Falta um goleiro. Vocês... A gente tá forçando telepaticamente, tá? Qual que é a atitude de vocês quando vocês chegam e vocês vêm lá brilhando? Vocês param... Não, não, atenção, deu merda, deu merda, deu merda. Continuam andando, né? Continuo normalmente. Ok. Eu tenho meus afazeres. Continuo normalmente. Bem, mas ator. Ou vocês passam isso pra gente, que tem os sensores do bagulho? Sim. Mas se tinha sensor aqui, o que garante que não tem sensores lá embaixo? Eles não estavam observando a gente todo esse tempo. São as cravas. É BBB, essa porra? Eu acho que lá é um lugar escondido. Um lugar que ninguém sabe. Ou seja, um lugar é perfeito pra negar. Mas o Gabriel mesmo falou que os orcs são desconfiados. Pode ser que eles saibam, só não caiu no ouvido deles ainda. Bom. Eu acho que nesses daqui deve ter caído. Não, lá de baixo. É, só isso aqui, né? Isso vai passando. Então vamos rápido. Porque pelo que o Griel falou, esses aí são bem diferentes do que estavam antes. Quando eles decifraram o Enigma. Quer dizer, quando eles receberam o Enigma. A descrição é totalmente diferente. Vocês conseguem ver que eles são da alta elite. Só tome cuidado, se eles usarem a mesma coisa que eu tenho parede, vocês pulam. Tá. Vai ter onda de defesa da parede. Ok. Ok. Para uma corrida contra o tempo. Vocês abrirem só facilitando o serviço. Não, porque eles vão pegar primeiro. Ou deles. Eles vão precisar de um paladino para começar. É o que não deve ser difícil, né? Paladino. É difícil? Ali nessa o quê? Clérigo. Paladino. Você tem que ser um paladino. Paladino de Ragnar? Por que não? Pode ter paladino de Ragnar. Pode, com certeza. Se tem clérigo, por que não pode ter paladino? Que é a mesma bosta. Tem clérigo e comum, todo mundo cultua um deus. Pode ter paladino no ponto quebrado. É? Paladino no ponto quebrado pode ser de Ragnar. Tá. Mas eu acho que a proporção é bem menor. Ah, mas, não, sim. Sim, a proporção é bem menor. Clérigo, qualquer um é devoto de deus. Eles têm um gigante da tempestade, né, do paladino. Ah, roubaram o gigante da tempestade. Roubaram o paladino, eles têm um tatuzão. Eles roubaram o paladino. Eles têm um tatuzão. Não, fala esse nome de novo. Tatuzão ou paladino? Eu acho que é paladino. Ah, ou paladino. Não fala, não fala esse nome perto de mim. Certo. Bom, vocês vão continuando, conversando telepaticamente e chegando até a escada. Subindo. Eu vou ser o último. A escada ela vai formando um caracol. Escadaria de mármore maravilhosa, lindíssima. Tá? E vocês vão subindo por ela. É, antes de dar uma subida, que a entrada dela é logo da entrada do salão, não é? Como? A entrada da escada pra subir é de frente com a entrada do Samuel. Isso. É próximo da entrada. Dá pra ver se tiver todas as portas abertas. Porque tem, tem vários corredores, várias salas. Então, quando for passar pela escada, você, ó, furtivamente, só assim, ó. Dá uma virada na cabeça, ver se é possível ver alguma coisa pra dentro do Samuel. Certo. Joga um teste de percepção, então. A dificuldade é altíssima. As portas estão, sim, abertas. Jeff, já que ele fez isso, também eu vou fazer. Vou dar uma pesquisada também. Os elfos que não ganharam com vocês. Vai aqui. Oh, oh, oh, oh. Esse 20 tá querendo vir pra caralho. 32. Ah, eu passei depois de você, então não sei. Eu vou jogar só pra... 23. 23, 22? 32. 32, tá. Vocês olham assim pela fresta que tá lá. Tá. E ambos conseguem ver. Tá, ambos conseguem ver, assim. No ângulo onde todas as portas se alinham, vocês conseguem ver lá o salão do trono. Lá distante. E vocês veem. A princesa não está lá. Vocês veem muitos soldados, muitos guardas. Tá tendo Yoga? Hã? Tá tendo Yoga? Eu acho que o Gaúga não é ali. Não sei, eu nunca entendo essa porra. Mas tá lotado, tem alguma coisa. É o salão do trono. Tem muitos guardas, muitos soldados. E o rei dos Hobgoblins, Holger, está ali presente. Ah, o rei. Ele tá vestindo uma armadura que cobre o corpo dele inteira, protege ele muito bem. E usa a coroa do rei Quinlanas na cabeça. Coroa elfa. Duas. Cara, eu achei que quem governava ali era o Thor. Eu também achava. O Thor, ele manda no continente. Ali é uma cidade e tem um governante da cidade. Mas é a cidade. Eu achei que era aqui que ele ficava. Não. Eu também achei. Aí é o veduto dos Hobgoblins. A nossa chance de fazer mais na cidade aumentou. Isso, é exponencialmente, Bredão. O Thor pode não estar aqui. E vocês veem o rei conversando com esses soldados. Querem tentar ouvir? Com certeza. Bem alto agora. Eu só passei. Eu sou o último, eu só passei e vi e continuei andando. Quer tentar ouvir também, Thor? Mas que tem uma audição boa. Ah, tá bom. Hã? Ah, você também tem uma audição boa? Melhor, fácil de fazer essa audição. 38, já. 38? Tá quase. É 40? Eu posso pegar fragmentos de conversa, pelo menos. Você quer? Então você vai pegar pra fragmentos de conversa. E aí eu entendo agora... qualquer língua. É que se você quisesse, podia dar uma inspiração sem passar. Não, inspiração não. Inspiração básica. Não, um D6. Mas, gasta muito recurso seu? Não. Eu tenho 7 por descanso curto. Então vou usar. Você consegue ouvir só no momento que você tá passando ali, você... E vai ser um D6, gente. 6. Passou. 44. Você escuta a voz do rei dos Hobgoblins. Você notar que eu já usei 2. Façam os preparativos, então. Que tudo esteja pronto para a chegada do grande general, para ele fazer a sua inspeção. Nem fudendo. O grande general se continuar. É, pode ser, né? Agora a nossa chance voltou a pequenininha. Foi por isso que ele não colocou isso, né? É. Sabe o que a gente tem que fazer? Agir antes desse general chegar. A hora que ele fala isso, eu paro o mato. Para não, continua daí. Continua. Efeito Tommy Lee Roa. Eu tô só atrás. Efeito Tommy Lee Roa. Foi assim que a Marta engravidou, tá? É. Meu elfo e minha criancinha. Passou, parou e tomou tão mal. Virando Silêncio dos Inocentes isso aqui já. É notar que já tem duas, tem mais 5. Não, mas é sério, minha reação é assim. Ele falou, trauma. Thor Iron Fist está a caminho. É, vai 20 cavalos de boa. Grita aí, quando que ele chega? Cavalo da Kyra. É, da Kyra. Ele não voa, tipo... Quando que ele chega? Você não sabe. Imagina como deve ser o Pegasus do reino dela. Esse aqui não tem unicórnio, né? Só tem multicórnios lá. Hein, Zé? Ele falou quando ele chega, lembrei da história da Marita, né? Pra onde é que eu vou? Você não sabe? Não sei. Depois você conta. Não sei o que você tá falando, depois você conta. Agora eu conto. É, bom, é pra puta que eu vocês faria. Chegam até a escada, começam a subir, subir, subir, subir. Tá? E chegam ao segundo andar. Finalmente, mapinha. Mudamos de mapa. Mudamos de mapa. Saímos de qualquer lugar. Daí vocês chegam assim na saída da escada, aí vocês batem na parede invisível, ficam andando assim, porque vocês ainda não têm acesso a esse nível. Tá carregando. Tá carregando. Bom, vocês saem da escada num salão enorme. Tá. Então. Vocês saem num salão enorme. E a Toff indica pra vocês que vocês têm que ir pra direita. E voltar como se vocês estivessem indo em direção ao andar da prisão. Sim. Fazer o caminho inverso que vocês fizeram, só que agora no andar de prisão. Fazer o retorno. Aí, ó. Tem que entrar? Não, não, não tem que agir. Começa a amassar o outro. É porque é melhor pro morder. Ah. Certo. Onde tá ligando esse paranoia aí? Ela falou, a gente fazer. Ela tá teoricamente no andar de cima do laboratório. E a Kyra? A gente tem que ir e voltar. A Kyra tava perto, não tava? Então. A Kyra se garantiu. Griel, joga um D8. E outra pessoa joga um D8 também. 4. Nossa, sério? Tô na mesma sala. Tô na mesma sala. Que é na metade do caminho. Eu não tô na mesma sala. Se tiver na mesma sala, facilita tanto. Mas fodeu, né? Porque tá muita gente na sala da Kyra. A gente tem que resolver isso em algum momento. Você já tem que chegar lá e fala por taumaturgia. O general chegou, todo mundo pensando no trono. Já chegou o disco voador. Pô, por enrolar pra fazer isso, cara. Chega lá, fala que eu dou a torta e a gente tá falando tudo agora. Alguém joga um outro D8. É, acho que né? E tira o meu número 4 dele. Joga aí, ô Top. Viu? É, sem número 4. Que acho que ele não pode descartar. Tira 4, tira 4. 4. 3. Todo mundo. 3? Não, os dados não mentem. Se não pode ser 4, é 3. Pode ser 4, é 4. É. Ok. Mas sai de você, só complicou a vida. Mas ele tirou 4 primeiro, podia ser 4? Não. Não, então, porque é um laboratório pequeno. 4 por 4. Tá. Vocês vão aqui, ó. Porta 3. Vocês saem da escada. Pegam esse corredor aqui, ó. Vão passando por aqui. Chegam aqui nesse outro imenso corredorzão. Uhum. Esse andar ele é muito bem vigiado. A cada porta que vocês passam, tem um D8 soldados. Então. Tem 4, 4, 3. Podem jogar vocês. Eu não quero nem jogar isso. Não, isso daí é onde as pessoas estavam. Ah. Joguem um D8 pra ver quantos guardas vão ter. Baixa, viu? Não tira 8, igual você tirou agora. É, não tira 8 igual você tirou agora ali, ó. Eu já começo com 8 aí já. Primeira porta, porque depois que vocês saem da escada já tem 8. É pra mudar a escada nessa escada, tá aí. É, depois é um em cada outra porta. Joga pra segunda porta. 8 de novo. Agora pode repetir. Posso adotar 8 pra todas? Não! Não. Joga pra terceira porta. De repente a gente vai subir de nível. Joga pra cada um, gente. Vai dele. Vamos lá. Pode iniciar 8 de novo, né? 8. Posso pôr 8 em todas, então? Não. Não. Quarta porta. Agora vai tirar 4, né? Tira 1. 8 de novo. 2. Coincidiu porque é a sala menorzinha. Essa joga é pra porta. Quinta porta. 8. 5. 5? Eu tava até escrevendo um 8. Cada um pega a sua porta. Vai, Ariel. Tá meio de boa. Cada um pega a sua porta. 3. A gente tem 11 na Doriel. Calma. Calma. Calma, calma, calma. Tudo bom, tio? Pra você. É mais um lugar. Dante, 2. A gente jogava quando não fazia assim, ó. Mas tentava, ficava tipo uma crise, tá ligado? Ele colocava assim, puxava ele assim. Ele não dava quando caía, caía normal. Não, ele não dava então, não. Aí ele ia tirar e caía do outro jeito normal. Não ganhava. Não, não vai fazer isso não, hein? Não vai fazer não, a gente não deixa ela. Não, não deixa. Não pode fazer vácuo não, cara. Alto está bom. Bom. Tem que ter montinha, senão uma carta só não vira. Deixa eu rapelar os meus gavos, tem que sair de embora com um caixa. Griel vai fazer um teste de stealth. Muitos 2, 3, 4, 5 testes de stealth. Só tem 5. E os demais vão ser 5 testes de deception. Galera, acabou minhas inspirações aí. Jeff, meu valor mais baixo foi 43. 43? Você tá de boa, lá na frente você vai, passa no corredor. E aí você entra no último corredor que você tem que percorrer. Quem que tá na frente? Gabriel. Não. Soldados. O restante? Os três soldados. A Lisbeth, o Moran e o Tom. A gente não pode ter um bônus por ter uma cobertura? Tipo, os caras não tá vendo nós diretamente, quem tá atrás e da frente. Mas vocês passam pelos caras. Sim, então eu passo de um pra frente pro outro. Você vai se esconder atrás do soldado pro cara não te ver. Você não quer ficar no meio porque você é baixinho? Não, eu não quero falhar no teste, caralho. Então, mas você fica no meio porque você é baixinho. Não. Eu sou alto. No meio quem fica é o clérigo, os magos pelo lado. Imagino que seja assim. O pior é que só tem eu e a Levanda é meio alta. Meu menor deu alto. Meu menor deu 17. Seu menor deu 17. Opa, 20 natural? Opa! Não, vocês jogam um dado, já tem 3 20. Eu jogo 2 dados por teste, não tem um 20. Eu tô reclamando, outra campanha, eu joguei 6 anos, eu tirei 2 em 5. Eu também sou, mas já tem um acerto crítico, né? Porra! 1D, cara, 2 em 5 é 4%. 1! 4. 1 de novo. Que beleza! Não, 2. Dois. Você tem mais zero do personagem? Só tem um. Não, tirando os dados. Tá bom, tem quanto? 20, 1. É, 20, 1 mais 1. 2. 22, 1 só eu passei. 4. Tem mais um? Nossa. Só o crítico eu passei. É, primeiro teste. Eu acho que não preciso nem rolar dado, né? Todo mundo desconfia da Top. Lógico, até os caras que desconfiam de mim. O primeiro teste deu 31. Segundo teste deu 37. Os caras são bons. O terceiro deu 30. Nossa. O quarto, 38. Acho. Aí, ainda bem que tem vantagem, hein? 20 natural. E 20 natural no último. Aí, tava reclamando. Foi 1 e 20. Eu tirei 20, 1, 2, 3, 1, 2. Só falta se ele tirar o crítico. 39 dela, dados. Eu tô jogando 39 com desvantagem. Tudo com desvantagem? Desvantagem? É. Por quê? Porque eu tenho uma exaustão. Ah, é verdade. E o Dico conseguiu ser pior que você em 4 testes. Isso é fundo. Eu já dei meu pantorão pra fazer a magia. Hello, moço. Entendeu? Certo. Vocês passam tranquilamente pela primeira barreira. Tá na mochila. Vocês saem aqui da escada, dão nesse salão aqui, aí vocês vão em direção a essa primeira porta. Os 8 soldados, 4 de cada lado, né? Eles param, ficam olhando vocês, vocês vão passando por eles. Eles ficam olhando meio... assim, meio desconfiados pra vocês, né? Meio... indignado, vocês passam por eles em colo. Tem um goblin pra gente, mas eu não gosto de goblins de magos. E aí vocês vão indo em direção à segunda porta aqui, ó. Onde tem 4 soldados. Na verdade tem 2, 2, 2, 2. Tem 2 portas, tá? Vocês vão, chegam até essa aqui, a direita embaixo que não tem. Não tô lendo, caralho. Vou ler agora também, só o que você falou. Não vai não. Chega aqui. Então vocês vão passar por aqui, né? Eles já olham pra vocês. Olham pra Toph. Desconfiados. Sim. E aí, os dois que estão mais próximos da porta, né? Eles já interpõem as lanças assim no caminho de vocês. Alto. Separam a gente dos soldados? Hã? Eles separam a gente dos soldados? Eles param soldados também. Não, eles param soldados também. Ah, tá. Então, mas não tá na nossa frente, na frente da Lisbeth. Eles param soldados, na frente da Lisbeth, do Moore e do Theo, né? Na hora que vocês vão atravessar, eles põem as lanças cruzadas na sua frente. Alto. Eu falo assim, qual o problema? Quem vocês trazem aí? iniciantes, um dos goblins que nós capturamos. Você tá de mago ou de pé? De mago. De mago. Goblin, iniciante. Estão usando goblins agora? Entre cambista. Temos que aumentar o nosso exército. O grande general está vindo. A gente precisa fazer uma inspeção. Não agora, nós estamos atrasados. Fiz uma voz de orc, tá? Não, não, não, não. Em choque, garganta de catarro. É. Vira pra você. Pra onde vão, padre? Se permite perguntar. Não permito. Eu falei mais ou menos onde eu senti a cara. Vamos para a porta certa. Torturar a fadinha? O cara tá na trilha. E eu dou uma risada. Tá bom. Qual é o seu nome? Pelo menos o que sobrou dela. É Deception, né? Chega assim e fala, qual é o seu nome? Joga com vantagem. Joga com vantagem agora. Mas é normal. Ah, então eu jogo normal. Eu tô com desvantagem, eu vou fazer o quê? Se não, você também pode jogar. Joga com vantagem, cara. Eu já tenho vantagem. 18. Deu 30. Vou pegar de mal. Ok. Pena que não jogou ele. Devia ter jogado a de mal. Olha pra aqui. Eles olham pra vocês, né? O soldado tá falando pra vocês, olha pra vocês. Bom. Tá certo, podem passar então. Aí os dois passam na porta e tiram as lanças. Mas o rei Hogor tá sabendo desse baixinho aqui no castelo, não? Yes. Como que é o nome? Rei Hogor. Ah, Rei Hogor. Ah, tá. O Rei Hogor. O que é porra Rei Hogor? Rei Hogor. Rei Hogor. Não, a gente é Sonserino aqui. Só tentem tomar cuidado pra ele não causar problemas. Tranquilo. Esses baixinhos geralmente dão trabalho. Eu estou treinando ele diretamente. Está bem. E Ragnar desacompanha. Eles abrem caminho, vocês passam. Tô fingindo que eu não falo work. Ah, exatamente. Tô quieto, não falo work, só falo goblinoid. Ok. Eles estão falando tudo em Mob Goblin. Sim. Sim. Vocês estão falando de boa com eles. Sim. É pra com a magia. É, sim. A magia de homem faz a função, sim, né? Ou são Paulo Sul? Peraí, Mob Goblin ou work? Hobgoblins. Ah, são Hobgoblins. São Hobgoblins. Tipo assim, orcs. Não, aqui, nem orcs. Aqui moram os Hobgoblins. Ah. Estamos indo. Terceira passagem. Passamos. Não passaram, não. Tá falando todos os testes. Só passando o primeiro. Que foi crítico. É sério? 1, 2 e 3 nos dados. Na hora que vocês entram na sala, vocês estão indo em direção à porta, os soldados eles já começam a olhar desconfiado pra Toph. E aí você nota que o grupo começa a demorar tempo demais. Eu olho pra trás. Nem sinal deles. Caralho, você tá em longe, hein? Eu tô 15 metros à frente, né? Tem uma coisa aí? Tem. Vai voltar? Ah, vou voltar. Stealth. Ah, tá de boa. Até achar o revolver. Né? 48. Ok. Então, tá. Eles vão olhando desconfiando, o que vocês fazem? Dá pra perceber que o tipo, o clérigo é a autoridade ali, querendo ou não? Dá. Sim. Evidente. Se eles vão mostrar que eles vão fazer assim, eu já faço assim, ó. É isso que eu ia falar, mas já faço intimidação. Assim, vem com essa não. É, eu já fiz, né? Clérigo, é que eu sou clérigo, né? Essa que é a questão. Eu tenho um bônus pra não fazer. Devia ter você de clérigo. É. É o que? Intimidação? Intimidação. Eu acho que eu tenho mais 19 também. É, eu tenho mais 12. Ah, tá bom. É, mas tem desvantagem? Não, pode jogar com vantagem por causa do manto clerical. Isso dá bônus. Coisa é o meu grip dracônico aqui, cara. Dá 18. É uma boa. Ai! Ai! Saiu 20 aí? Saiu um 20 na tela. O cara não sentiu muita falta, não. Você vai fazendo assim, né, pra eles saírem. Eles abrem espaço, os soldados passam. Você vai passando, eles fecham a porta. Opa, isso aqui é isso? Quem é o pequenino? Pergunta pra você trás. É o meu aprendiz. Aprendiz? Com esse cheiro estranho? É. Estamos pegando demais a cultura do museu. Esse aprendiz fede ao humano. Ele fez o gol. É porque nós capturamos ele recentemente. Você sabe que são aliados, né? Como capturaram um aprendiz? Esse era um dos selvagens que estava aprontando contra a nossa turma. E estamos fazendo ele ser treinado à força aqui. Força. É. Pode ver que ele está tremendo de medo de passar por aqui. Vamos dar o bico do nosso. Posso me divertir com ele um pouco? Só uma vez. Só Uga. Só Uga. Não tem Uga. Ei, baixinho. Chega mais perto aqui. Ainda bem que meu gole não tá ativo, né, velho? Gastei! Eu passo esse lá, perto, se controla. Chega mais perto. Você sabe o que tá adiante? Ele não fala a nossa língua? Ele, como eu disse, ele tá tremendo de medo. Droga. Droga. Vai morrer. Mas eu falo a língua dele. Ele vira e começa a falar pra você em goblin. Ei, baixinho, você sabe o que está adiante? Você entende goblin? Eu tenho idioma língua. Ele fala todos, ele fala. Ah, ok. Ainda bem. Deixa eu falar. Adiante está alguém muito importante. Ele está torturando uma prisioneira. É o... Eu acho que... Eu tô com manto, né? Eu vou descer na mão aqui embaixo, pego meu cantil da água e derrubo um pouquinho. Inspiração. Inspiração, muito bom. Só que isso foi ligeiro pra eu passar. Que mijei todo, mano. Olha só. Se você mijar de verdade, só pela zoeira. Que é live action? Tô falando toque, caralho. Onde? Adiante, baixinho, está o sacerdote líder do templo de Ragnar. Ai, caralho. Eu tô ouvindo tudo isso, né, gente? Deve ser o sumo sacerdote dele. É alguém cara, como se fosse... O cara tá controlando a cabeça da Kai, isso é óbvio. É o cara do portal? Vamos jogar ele lá pra dentro? Vai, o clérigo mestre do templo de Ragnar. Ele está adiante. Cuidado, se ele não for com a sua cara, ele pode te vaporizar assim, ó. Aí olha o xixi. Vou nem pedir teste. Foi ligeiro, né? Foi ligeiro, foi bom, foi bom. Ganha só no roleplay. Ele olha o xixi. Vai logo. Dá um chute na sua bunda. Tá com mochila? Hã? Tá com mochila? Não sei, a gente tá com os itens. Tá. Mas não sei se tinha muita coisa lá dentro. Tem alguma coisa metálica que possa fazer barulho? Tem as adagas, mas na cintura. Ok. Dá um chute na sua bunda. não pega em nada, tá? Deixa você passar. E aí vocês vão pra próxima muralha. A quarta. Pra próxima passagem. Vou respirar. A quarta. Lá e vai de novo. A quarta tem só dois soldados. Mas a Top não tá aqui. Tá. Ah não, a Top ainda tá vendo. A quarta tem só dois soldados. Isso, Grel, você chega nessa sala onde estão esses dois soldados e vê eles indo. Os soldados do salão anterior dando risada, enquanto a Toff e o Celerim ficaram pra trás vão entrando. E veio a pocinha. Hã? E veio a pocinha. E a pocinha de nível e água, né? Eles. É... Vocês vão indo em direção a esses outros, tá? Só tem dois ali, eles vêm os da frente dando risada. Eles abrem passagem pra vocês. Uia! Ajudão. E aí vocês passam, chegam no último salão, que é onde está você, Grião. Vocês eles entram no último salão e virando em direção à porta que está para o corredor. Tá? Essa porta ela está fechada. Tem cinco soldados ali. Vocês vão até diante da porta. Tá? Os cinco soldados parados. Eles... Boa noite. Boa noite. Você é a líder aqui. Olha o jeito que eu falo. Tá perfeito, hein, Rob Gold. Fala que a gente veio avisar o cara. Que o general tá vindo, a gente veio. Você pode falar mentalmente. É verdade. É, fala mentalmente. Você fala mentalmente, o celular nessa cadeira. É verdade. Assim. Fala pra ele que a gente veio ver como é que tá o... desenvolvimento é do troço. Uma batida na porta diante de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Dois soldados que estão na porta, eles vão imediatamente para a porta. Começam a abrir a porta para dentro do corredor. Você controla, André. Você controla. Fala isso aí... quando me controlar, cara. Vocês vêm saindo um grupo de conjuradores de lá de dentro. Entre esse grupo de conjuradores está um clérigo. O clérigo que a gente viu fazendo assim? Exato. Deu passagem para ele. O quê? Deu passagem para ele. Não, o clérigo. O clérigo estava no portal. Ah, sim. E ele tá indo embora. Peraí, é uma sala dupla? Não. Não é sala não. Só aqui, ó. Pensei que a gente já tinha passado por essa sala. Não, aqui. Vou entrar nesse corredor. É. Ah, essa portinha aqui, ó, você ela vai, se abre. Vai entrar, sai um grupo de conjuradores de lá dentro. Vai pro corredor. Né? Hã? Tem que passar por dentro dela pra ir pro corredor. Não, eles vão saindo, esse grupo de conjuradores, liderado por esse clérigo. Quando esse clérigo entra no salão, todos eles se curvam pra ele. Vai fazer mesmo. Pessoal, vocês se curvam também todos? Uhum. Menos eu, né? Você deve. Ele vira, fala pro líder da guarda ali. Soldado, chega por hoje. Deixei meus abixais vigiando a prisioneira. Não deixe ninguém entrar lá. Amanhã eu continuarei. Estou tendo progressos. Estou quase desvendando a mente fragmentada daquela mulher. Passou? Porta tá aberta, o cara tá conversando, tá distraído, fui! Joga seu stealth. Se não tiver nada de ilusão ali igual tem no portão. Não, ele não tem, só previsto. 48. Esse dado tá viciado. Eu preferia 20, né? Tá bom já? Mano, o cara tá pra rapaz, tá conversando na hora de entrar, cara. O cara é o clérigo líder, ele é o líder do templo mestre de Ragnar. Então, não olha pra cima. É igual o do Avatar. É igual o do Avatar. O bicho grande não olha pra cima. Olha pra cima. Eu acho que já é grande. Não tem ninguém maior que ele. Exatamente. Você encostar ali, né? Isso fudeu. Porra, 40 anos de curso pra encostar nele também, mereço morrer, né? É, então, merece, tá. Mesmo. Você viu o valor da agenda do Cat Nerd? Não. Você fez uma agenda pra árvore gigante. Sério? É mais linda. Gamei, nossa, muito linda. Aquela árvore lá, nossa. Sei lá, tá pra lá. fodeu. Gastou pistinha preta. Deu 8? Mas acho que não chegou no 48, é meio difícil. Deve ter mais 15, mais 20, acho. Ah, eu posso tentar rolar o meu e ver se eu tenho uma melhor. Não. Vocês acham que vale a pena? Não sei, o 16 para 20 é muito difícil de subir. Eu posso gastar a inspiração e jogar pro lado. Acho melhor só gastar. Ele fala pro soldado: não deixe que ninguém entre lá. Estou tendo progressos com aquela humana. Amanhã acho que eu conseguirei desvendar a mente dela. E teremos reforços para o exército do grande Ragnar. Ele sentiu. Então, ouviu isso? Tome conta de tudo, soldado. Tá todo lado, cara. Então, ouve. Tome conta de tudo, soldado. Intuição de Arcelino. Não, tu não teria falado alguma coisa, né, Ariel? Não, ele pode estar fingindo pra me fuder depois. A intuição seria. Uga, uga! E ele vira pros outros que estão acompanhando ele. Vamos. Temos uma missão a cumprir. Sentem com a cabeça, eles vão todos indo. Vão passando por todos vocês, né, e vão encarando todos vocês. Principalmente o líder do templo mestre. Tá? Ele olhando todos vocês, para, olha pra Toph. Eu tô curvado, mas pior. Se você ficar de pé assim, curvado, como você quer, é tamanho normal. Não, mas as pessoas de pé, geralmente vai aparecer de tamanho normal, não vai aparecer menor. Então, curvado? Aí ele para, olha pra Toph. Vai em direção a Toph. Fica olhando pra Toph. Ergue a mão. E aí vai com a mão na direção da cabeça da Toph. Toca na cabeça da Toph. Posso falar com ele antes de ele tocar? Não, deixa ele tocar. Daí tem que virar. Toma em on. Toma em on. Toca na cabeça da Toph. Novato, pequenino? Gira. Agora você fala orc, né, filho da puta? É Hobgoblin. É Hobgoblin. Ele não fala o nosso. Quem é o responsável por esse baixinho? Sou eu. Qual é seu nome? Meu nome é Shigar. Quem é o responsável por você, Shigart? Nosso clérigo. Sou eu, senhor. Você não pega mais agora. E você, quem é? Nossa, eu não sei o nome de orc. Eu falo o nome de orc. Fala o nome de orc. Ai, não sei. Eu tenho que ser homem, né? Tem que ser homem? A gente só viu homem, né? Você que decide. Eu falei o nosso clérigo, se você... Beleza, é o nosso clérigo. Você não pegou a dica, né? Eu sou o Hangorg. Hangorg? Não me lembro de você. Tem que não chamar muita atenção, senhor. Interessante. Todos vivem tentando me bajular e chamar a minha atenção. Você não? Não, senhor. Não quer subir ante os olhos de Ragnar? Ragnar já virá o que faço. Saiba que o grande sumo sacerdote está chegando na cidade. Mais gente, sim. Está vindo com um grande general direto da capital. Muito ansioso para esse feito. Sim, ele vai fazer uma inspeção em todos os clérigos. Muito me agrada. É bom você se preparar. É visto tão pau. Pode ficar tranquilo, não decepcionarei. Ótimo. Muito bem. Tem certeza que está preparado? Com certeza. Ótimo. Vamos fazer um teste, então. Como é seu nome mesmo? Ai, eu esqueci, amor. Ai, eu tenho 20, eu não esqueceria. Tá bom. Eu tenho 20. Eu não esqueceria, eu esqueço. Tá bom, você... Você repete o nome pra ele. Você não tem 20 na vida real. Eu não tenho 20 na vida real. Você repete o nome pra ele. Ok, 20 salvou. Hangorg. É que eu ia falar comer hambúrguer. Hangorg, isso. Hangorg. Hangorg, recite a litania de Ragnar. Recito? Eu vou. Você sabe, Rita? Eu acho que eu vou saber na hora. Eu ou o Theo sabendo. O Theo deve saber. Theo, passa pra mim, vamos pra ele. Pra você não queria tradução simultânea? Vambora. Aí, põe ênfase. Vamos, por que está hesitando? Põe ênfase pra ver se você quer fazer pausa pra isso. Eu só porque eu quero fazer uma coisa pomposa, né? Aí tá aí sua performance. Aí tá minha performance. Agora cadê as orações dos deuses aí? Alguém tem fácil? Não. Nossa, deve estar no meio das coisas do Theo. É. Quem é responsável por você? Quem é responsável por você? O grande general, ou você. Você, meu. Pega o nome de um dos caras da saque e comprou. É. Vou passar uma espiga pra eles. Os caras também de tão perto de tudo. Vou perder todos os equipamentos. Você vai querer que eu recite em off, amor? Você vai querer que eu recite em off? Em off, não. Em on? Em on seria legal. Ah, só pra saber só. Não precisa. Não, se quiser eu leio. É porque eu acho que o de Ragnar não é de boa. Só que você faz tipo cada estrofe, tenta dar uma sonoridade, pra dar tempo de informação chegar aqui. Sim. Orações aos deuses. Tá aqui. Eu vou falar pra vocês qual é a litania de Ragnar. Bonitinha, legalzinho. Acho que eu leio. Você quer ler? Sim. É, já vai se acostumando, né? Nietzsche. Nietzsche, Ragnar, tamo aí, né? Não tem de Ragnar. Tá aqui. Aí, ó. Tá vendo? Repita em voz alta a litania de Ragnar. Uma pausa, né? Só pra... Vou até abaixar o som aqui. Vou até mandar nosso bardo abaixar o som. Pai, estou dando aula. Nossa, eu ia falar morte ao Deus Bugbear, né? Ou Deus Bugbear. Nossa, eu falei isso pra vocês na hora. Nossa, Deus Bugbear. Eu te mato. Honra ao Deus Bugbear. Morte a todos. Anões, humanos, elfos. Que todos sofram. E que os goblinoides dominem Arton. Sob as orientações de Tuor, seu eleito, assim seja. O cara tá na oração? É por isso que eu falo assim, a profecia. Faz daí. Eu quero estar na oração de glória. É o checkpoint que eu quero agora. Foi? Eu quero estar na oração de glória também. Como tá na oração de glória? Se o Thor tá, eu também quero estar. Primeiro você quer restaurar a glória. Depois você vai querer uma nova oração. É. Quero estar na oração de glória. Bendito seja o Gabriel. Assim ele olha pra você. Acho que o sumo sacerdote vai gostar de você. Mas você deu uma hesitada. Não hesite. Pode deixar, senhor. Acho bom. Ele vira e vai saindo junto com os outros. Acho bom. Alguém quer cheio? Bolsa de gelo? Não, obrigado. Eu quero. Uma bolsa de gelo? Por favor. Saiu? Peguei. Tá calor com a porra mesmo? Amor, isso faz bem. Por quê? Não tá congelado. Tá fresquinho só. Porque isso não congela, né? Congela. Congela? Congela. Você põe tempo no freezer, mas congela. Muito bom isso aqui. Ai, eu preciso pôr aqui pra falar a verdade, né? O que aconteceu, ó? O certo é o quente na cabeça. Não, é que aconteceu. Não é? Não, é o... O que é? Ai, é muito gostoso. Tá fazendo pena. Que geladinho, esse calor é muito bom. Bom, né? Recito o negócio, a oração do Ragnar. Depois eu vou ouvir no ótimo. Vocês vêm eles saindo, eles passando, todo mundo vai se curvando por eles. Diante do líder do Templo Mestre, tá? E eles vão todos saindo, ficam só vocês, né? O soldado que ele tava de vigia. Já foi uma comida e tal. Ele olha pra vocês. Assim. Obrigado. De nada. Então, eu dá até uma limpadinha no suor, assim, ó. E aí, libera a passagem pra vocês, vocês vão entrar. Liberou a passagem? O cara é muito ruim. Assim. O cara é muito ruim, não deixa ninguém entrar. Prazer, então, 10 segundos. É que eu vou acabou de falar, não deixa ninguém entrar. Não deu um minuto. O cara não entrou. Chegou na esquina. O cara não tava com a divisão. Pergunta se ele é responsável pelos equipamentos. Você é responsável pelos equipamentos também. Né? Fala pra ele se precisa do cajado do poder que tá lá, só manda buscar. Manda buscar o cajado do poder. Aqui, ó. Não, só vai lá que ele sumiu. Pra ele procurar. Só dá uma futucada assim na hora que você vai entrar. Eu não vou quebrar o cajado. Eu não vou quebrar o cajado. Eu dou uma mesmo. Não, como eu tô de clérigo, eu deixei mais assim. É que não cabe na bolsa. Não, paciência. Um dos guardas tá levando pra mim. Você tem que criar, fazer uma cordinha. É, então, foi o que eu fiz. Então, eu arrei assim, de assim. Melhor. Por si, prepara do manto. A bolsa na mão. É que eu tô com um na mão e um nas costas, né? Perdão. Beleza. Falta três. Vou pegar o talento de Dual Wielder. Vou lutar com dois cajados. Talento do quê? Dual Wielder. Não, não é? Não é isso? É, mas não dá. Por quê? Porque você precisa ter uma mão livre pra continuar a magia. Ah, é. Talento do quê? Eu vou pegar o Orchester. Ah, isso. E eu posso lutar com dois cajados. Você tem o Orchester? Tenho. Vou pegar o Orchester, aí depois eu pego o outro. Aí você pega o Dual Wielder pra lutar com dois. Aí eu uso dois cajados. Procurando ativamente agora as câmerazinhas, tá? Tá esperto você agora. É que a gente tem, uma percepção cega, a gente sabe que tem. É, verdade. É, só aí você fala. Mas, tá? Até que a gente não percebeu, né? Então. É que a gente não tinha parado de falar, nossa. Vocês têm percepção cegas? Você tem, né? Eu tenho, eu vejo invisível. Ah, então. Eu só sei que isso. Tem, você vê. É. Se você pode ver se a sala tá sob efeito de alguma magia. Sala em si, no geral. Não. Não viu ou você não sabe? Não está. Não está? Não está, né, amor? Fala um pouco depois de magia. Não. Então, peraí, eu vou facilitar as coisas. Peraí, ó. Prestar atenção no Lord. Você acha que é melhor a gente fazer a proteção de silêncio? Não. Na porta? Não. Mas eu acho que qualquer... Mas não dá pra ninguém porque entrar, né? Mais, né? Nossa. Tudo bem, mas... porque eu vou usar um cajado, porque o cajado vai nos permitir enxergar coisas invisíveis que sejam aqui dentro, que sejam invisíveis. Eu acho que todo mundo enxerga. Mas todo mundo vai enxergar. Eu coloco o cajado no chão e atiro ele invisível. Você tá louco? Não. Por quê? Porque se tiver coisas invisíveis vendo a gente, vão ver você fazer isso. E não aí não vai... Não tinha nada? Não. Não tem coisas invisíveis, tem coisas visíveis. Caiu. Ah! Conjuradores. É, tem conjuradores lá. A gente não tá sozinho na sala. Ah, tá, a gente acha. Tem pôneis. Dois. Mas tá fechado agora o portal. Achei que a gente tava sozinho lá. Não. Ó. Ele falou que ele deixou os não sei o que deles lá. É um longo corredor. Eu tava fazendo xixi. Gente, não esquece a Coca aqui, que ela tem só um pouquinho. E eu liguei ela agora há pouco, já vira sorvete. Longo corredor. Eu tô falando. Diversas portas à direita e à esquerda. Hã? Aguinha lá. A aguinha não congela. Não, mas tá bem. Diante da quarta porta à esquerda, tá? Não? Na parede oposta da quarta, essa quarta porta à esquerda, vocês veem diversos sensores mágicos invisíveis direcionados para essa porta. É a meio que o bagulho tá. É aí que a cara tá. Hã? É aí que a cara tá. Diante dessa porta, mais provável. Existem dois soldados de gelo. Tem gelo aí pra mim também, né? Não, tá bom, mas tá aqui. Parece que ela tá as brincando. Duas portas seguintes, tá? A porta da direita. Prédio. Tem mais dois soldados vigiando. A porta da esquerda. Tem mais dois soldados vigiando. E diante dessas duas portas, também vocês veem um monte de sensores observando elas. Como tem que escolher nas três portas, ou ninguém quer que exploda por dentro? Aí pra todo mundo. Teoricamente a gente tem que ir na Nick, que é ali também, não é? A Nick é por aí também, não é? Uhum. A gente sabe que tem a 3 e a 4, mas por que a 5 tá vigiada também? Porque deve ter outras coisas lá. É a 3 e as duas 4, na verdade. E essas duas 4? 4 mais 1, 5. Não. Os D8 que vocês falaram. Ah, uma de frente com a outra no corredor. Uhum. É 3? 3 e 4 de um lado, 4 de outro. Ó. Põe essa aí também, pode pegar. Esse corredor, ele é enorme. O que tem aí? Como que eu desativar esses sensores? Esse corredor, ele tem 6 metros de largura. Deve ser ele. Eu paro, não vai ser tamanho. É, ninguém faz não. E ele é igualmente alto. Vamos até a Nick primeiro, né? Ou vamos até a Kyra primeiro? Não, são 3 portas diferentes pra uma falar. Obrigado. 6 soldados vigiando. Todos com soldados e sensores apontando. Cara, desculpa. E aí? Vamos dar da Nick, não vamos? Uma pergunta. Aquela pele que eu tenho, da pele da pedra, pele da terra. Eu uso ela como a percepção, mas ela é uma magia ativa ou ela é tipo um catalisador? Não entendi nada. Eu uso a percepção pra sentir o ambiente, certo? Uhum. Quando eu tô com essa pedra, tem uma habilidade dela que permite que eu saiba as criaturas que tem ao redor de mim, certo? E qual criatura é, especificamente falando. Foi quando eu usei lá no guardião da espada, você lembra? Ela, então, eu ativo a magia ou isso é só um catalisador? Eu só seguro e mais nada? Sei lá. Ah. É um item mágico, você ativa. Não, tudo bem, mas eu tô... Eu anotei isso no item mágico pra não ter que ficar decorando. Tipo, não, mas não tem escrito o que é uma magia ou coisa. Ela fala o efeito. Por exemplo, assim, eu tô com o manto, certo? Peguei isso aqui, a pedra aqui, tô usando a pedra. Só que eu tô usando a pedra. Eu tenho que murmurar alguma coisa ou só faço a percepção e o item ativa a habilidade? É isso que eu quero saber. Saber se é passivo ou ativo. Exatamente isso. É, se é passivo ou ativo. É, cadê? Eu não tô sentado. Não, então eu. Eu já percebi faz tempos aqui. Não, Bredão. Não, ele quer saber se o item ele dá isso pra todo mundo que faz. Não, ou pra se ele quer não, usar. Não. Se é pra ele ativamente ele precisar. Vou usar uma pedrinha. Segredos usar... de pedra. Já foi. Com uma ação você pode escrever essa runa sobre uma parede ou piso. Também. Você descobrirá a exata localização e o tamanho de todas as criaturas se... sobre aquela superfície é um raio de até 9 metros de você. É verdade, tem que fazer. Tem que riscar. Limão com a pedra, você também tem. Porque se você precisa pegar pedra pra fazer fusão, você já tá fazendo. Sim, eu preciso pegar pedra e fazer um risco. Não, a pedra tá tatuada mesmo. Não, tá tapada não. Aí ó, tem limão lá dentro. Quero. Quer? Quero limãozinho. Alguém quer limão aí? Tô pensando. Não. Bora limãozinho. Você acha que fica bom? Ô! Coca com limão é bom. Coca, sabe que bom. Fica bom com limão? A mortadela, pingar limão em cima dela. Nheca? Uma delícia. Não é meu assunto? What? É alegria de final de ano. E aí, o que vocês fazem? Tem como desativar? Vocês querem que eu desenhe o corredor pra vocês? Não. Vocês querem só uma cópia disso aqui? Não, onde pode ser esse aí mesmo. Onde tá Nick? Esse aqui tá com as minhas anotações. Não tem problema. Onde tá Nick? É, qual das 3 portas é a Nick? Ah! Como vocês sabem onde tá a Nick? Porque alguém sentiu. Ai que linda! Ai que linda! Ai, tá me dando inveja, não tem tanto. Aí tá pra você. Tá. Caralho, então isso pra mim. Não, é limão, Tamiris. Tá bêbada já. Ela já tá bêbada, Ariel. Né? Pois é, pra eu não vou querer um que vai pôr inteiro, Ariel. Ó. Vamos colocar metadinha? É, metadinha. Essa aqui é uma outra versão do mesmo mal. É que ele tá falando. Quebra o galho. Não tá igual a minha, mas quebra o galho. Dá pra vocês usarem. Né, Ariel? Ela faz o que ela quiser com o limão inteiro. Metade você usa, o resto você faz o que você quiser. Programa livre. Não é esse mapa, não. Sorrindo, eu não consigo fazer com isso. Não? Quer que eu espreme no seu? Ai, calma aí, posso estar falando. Você vai comer de no mal inteiro? Não é esse mapa, não. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Você jogou limão em mim. Joguei em você? Desculpa, amor. Ó. Mais ou menos isso aqui. Esse mapa não tá muito preciso, tá? Sim. Onde eu assinalei de vermelho, são as 3 salas que estão sendo vigiadas. Você assinalou alguma coisa de vermelho? Uhum. Tem alguma coisa pintada ali? Onde eu assinalei de vermelho e de azul, ou de azul, preto? Eu sei. Agora eu tô vendo. Agora pra mim ficou pior, porque o azul é parecido com o preto. Vai sentar com o vermelho. O corredor tem 6 metros de largura. E tipo, vocês entraram, estão ali, os soldados. Na hora que a porta bate atrás de vocês, os soldados eles imediatamente olham para a direção de vocês e voltam a ficar estáticos. O que vocês fazem? Eu sei qual a porta que é dali. Sabe? É isso que a gente queria saber. Qual é? Quinta porta da direita. Sem guarda. Sem guarda, sem é a que tá com guarda. A quinta. Quinta? Deixa é 3 e 4, a gente não tem 4. Pode falar mentalmente, amor. 4, 5. Então, isso é o mesmo. 5 portas. É que eu a rolagem do D8 foi por sala, tem sala que tem 2 portas. Tá. Ok. Pra aquela porta ali. Como a gente desativou os sensores? Como funciona esse sensor, Jeff? Deu pra gente entender, mais ou menos? É um item mágico ou uma magia? Magia. É, se for magia, o cara vai saber. Então, joga, mágico. Joga arcana. Provavelmente com um bagulho de magia. Se for magia, sei lá, super coisa. 20, natural. 31, Jeff. É, meu, 24. 36. Cana, cana, cana, cana, cana. Cana. Eu tirei 20. Mas você tem só um de bolo. Ih, eu tirei um 19 e um 20. Você tirou 20 também? Com 19 ou 20. Não, com desvantagem. Eu usei uma coisa pra pegar esse 20 pra você, pô. Ah, tá bom, 19. Mas o 20 é XP. O 20 é legal. É muito legal, só crítico. Queria saber de que prédio ele roubou essa coisa. É, magia de quê? É transmutação? Até a frente em cima de Deus, viu? Adivinhação. Adivinhação. Então dá 31. Ok. Provavelmente uma versão alterada da magia evidência. Ela não consegue ver o Leroy Stealth. Talvez um dissipar magia funcione. Com mais certeza ainda, um campo anti-magia vai funcionar. Mas isso aí a pessoa vai saber na hora que a gente jogou. Eu stealth não percebe, né? Passando, se eu passar discreto. É, não tem uma visão mágica. Você vai passar discreto como? Não, só perguntando, tem. Se tiver lugar pra se esconder, se você não... tiver local pra se esconder, sim. Tem janela aí nesse corredor? Não. O corredor fica no centro do prédio. As janelas estão nas salas para as quais o corredor dá. No começo do corredor, você ainda vê algumas plantas, algumas mobílias atrás dos quais você está escondido nesse momento. Nesse prédio... Diante das salas, não. Diante das salas só tem um soldado. Nessa sala, eu consigo escutar as pessoas lá dentro? Pode. Pode jogar. 36. 36. O teto do Grial vale para todos. Você escuta dentro da... quarta sala, que seria, no caso, a quinta porta, à esquerda, você escuta grunhidos, passos rastejantes e uma voz familiar. Um choro familiar. Parece que tem orca lá dentro? Ou guardas? Parece que tem guardas. Quantos? Quantos? Eu acho que são eles que estão rastejando. São... Estão olhando pra ela. Deixa eu ver. Não, mas ele tá vendo a Kyra. Ele tá vendo a Kyra ou a Nick? Da Nick. A Kyra. A Kyra. A Nick tá na parte direita. Você escuta um choro familiar. Você escuta a voz da Kyra. Chorando e repetindo constantemente. Vai lá. Tá de manto, pode ir. O pessoal rastejando as guardas. Eu já falei olhando pra ela. Ok, e do outro lado, Jeff, do lado da Nick, que a gente primeiro pega a Nick e tentou pegar. É, tá de frente, a gente podia soltar uma bomba, a gente podia pegar os dois, Jeff. Eu quero fazer isso discreto. Mas aqui, tá, como é que não vai tirar a Kyra pelos guardas, sendo que não era pro... Então, tem só 6 guardas e vários visores. O buraco portátil funciona aqui? Não. Não. Tem... Piruíro? Não funciona. É um eu tenho uma ideia. Eu consigo entrar. Sem ninguém ver. Caramba. Inclusive os guardas. Saí que eu tenho. Tem 7 guardas. Isso que prisões. É, um estado comum na prisão. Dentro da sala da praia. Os 7 sigilos. 7 você ouve passos rastejantes e grunhidos. E do lado da não, eu acho que então não são guardas. Eu acho que são tipos diferentes de criaturas. Pode dá ser. Pra saber se é um tipo de criatura que faz esse tipo de sons? Ou se é alguém que apanhou? gente tá acostumado com pessoas apanhando. Não é alguém apanhando. Que apanhou. Dá pra saber que tipo de criatura que é? São algumas criaturas que fazem rugidos. Dá pra okay, saber qual que é? Eu consigo ficar um minuto parado? Dá pra tentar saber. Eu consigo ficar um minuto parado? Aí consegue. Então eu vou fazer um minutinho parado e vou tentar descobrir qual é a aberração. Provavelmente não. Não. É morto-vivo? Nossa, eu tenho um 15 e um 20 de novo. Que raiva. É humanoide? Não tenta pegar a arma da próxima vez. Uhum. Não tenta pegar a arma. Não. Caramba, pelo som posso tentar descobrir o que é? Hã? Eu já encontrei essa criatura, posso tentar pelo som saber o que é? Eu jogo o que? Uma arcana ou... Vocês podem tentar descobrir natureza. Que tipo de criatura que é. Seria... Animal reino. Arcana. Bom, pode ser arcana. Pô, louco, hein, cara? É, ó. Ganhou o spoiler. 34. 28. 34. Com desvantagem. É, 21. Ok, muito bem. Os passos rastejantes que essas criaturas dão lentamente, seguidos do tilintar. E o cara falou, eu deixei os meus não sei o que lá dentro. Tilintar de garras afiadas tocando o solo pétreo, né? Seguido do movimento de corpos escamosos e grunhidos similares a rugidos. Lembram a vocês, as sete criaturas lá dentro podem ser dragões. Seus filhos. Ele falou, o cara falou o nome. Ele falou o nome, ele falou inteligência pra tentar lembrar o nome. Deixei meus não sei o que, aqui eu não lembro o nome. É a Bilt Jack, termina com Kai. Olha aí. Sharkaios? Dragon Ball Kai. Sharkaios? Acho que é Sharkaios, alguma coisa assim. Sharkaios. Shark Tank. Que Shark Tank? 17? É, o seu foi bem maior, que o meu deu 9. Ok, 17 passa. Sharkaios, Sharkaios. Abishai. Abishai. Ele falou um nome estranho, igual que eu falei, nossa. Pelo seu nome deve ser alguma coisa Abishai. Jeff, é Abishai. Tem três portas com guardas. Três portas com guardas. Nick, Kyra, quero escutar outra, né? Exatamente, tem alguma coisa ali. Você então, um barulho. A porta que, teoricamente, seria a Nick, né? Silêncio. Tá? A porta que é a Kyra, vocês conseguem ouvir. Nitidamente. E a terceira porta, né? Que, na verdade, pra vocês é a primeira, pra tá antes, né? Um silêncio estranho. A gente tá vendo aqui. Oh, todos vocês têm. Alguém de vocês tem taumaturgia? É, como se tivesse configurado silêncio, alguma coisa assim. Gente, mãe, tenta falar com mim, você tá aqui na mesma sala. Em uma dessas salas. As duas estão à distância. Hã? Pode ser. 18 metros lá, né? Tá, tô... Tem taumaturgia pra perto, né? Vai ter mais marcas. Acho que menos 18 metros. Tem que abrir portas. Brian. Não, acho que não. Ela está. Não sei se está trancada. Ela está presa, está amarrada. Ela dentro de uma gaiolinha, coitada. É na sala que tá com silêncio? E arrancaram o braço dela. Quem? Quem? Você acha que ela vai saber quem? Ela tá passando que ela tá? Eu acho que eu não devo perguntar esse tipo de coisa pra ela, meu filho. Qual sala ela tá? Você começa a escutar a Nick chorando. Ok, qual sala que eu tô ouvindo? Qual sala que eu tô ouvindo? Qual sala que eu tô ouvindo, Jeff? Da sala da direita, sendo vigiada. São duas à esquerda e uma à direita. Nenhum guarda dentro, vamos ouvir, né? Não, só tem dois vigias na pergunta porta. Pergunta se tem alguém dentro, para de ser burro, mano, ela tá acordada. Não, meu filho. Ok. Desvaneça. Tum, tum, tum, tum, os guardas, sai daí. Nisso que ele tum, tum, tum, desvaneça, virei no gameplay. Essa é a eu recuperei a desvaneça com esse ponto herói. Muito bom. Inspiração pra você. É, já tenho. Que tá sem pra pegar. Eu tô inspiração. Sem. Não, então entrei. Eu já usei, por favor. Ok, Jeff, já vou lá. Subitamente, naquele corredor todo lacrado, né, sem janelas ou portas abertas, uma corrente de ar começa a deslocar um monte de folhas. E leva essas folhas em direção à porta. Os soldados eles olham curiosos. Mas que merda é essa? E as folhas entram por debaixo da porta. A gente olha pra eles. É o vento. Pera. É o vento. É o vento. E vocês estão fazendo o quê? A gente tá indo em direção à porta da Kai, né? É, em câmera lenta. Tava esperando aí. É, o Gabriel demorou um minuto pra fazer essa percepção. Miami Vice, Jeff. Amor, vou tentar uma taumaturgia na porta da Kyra. Tentar uma taumaturgia na porta da Kyra? Ah, se ela não tiver trancada, ela abre. Ok. Posso fazer um teste pra saber o que são abichais? Quer que eu falo com você? Arcana muito difícil. Não. Não? Vamos ver se eu consigo. Deu 21 só. Já foi. 17. Tá quantos dados agora? Tá? Tirei um dado baixo. Ok, ele não sabe. Com 21 ou eu não sei nada, porque eu tenho nada. Soldados, eles vêm aquelas folhas, mas que merda é essa, né? Vão abrindo a porta e entrando. Eu tô como... Assim, tem lugar pra me esconder? Não. Uma sala vazia. No centro da sala, pendurada uma gaiola. Tá? No chão, um círculo mágico, luminoso, azul clarinho, brilhando, sob a gaiola. Dentro da gaiola, a Nick. As asinhas dela presas por clips. Tá? Esticadas assim, por finas correntes de prata presas lá na gaiola. Tá. Tá? O bracinho direito e o cotoquinho esquerdo amarrados também por correntes. E as perninhas assim, não, tipo uma fadinha vitruviana. Eu tava lá no banheiro, não sabia quem era a situação. Agora a chance, entrem também. Agora é a chance, entrem também, Briel disse. Você tem área, você tem silêncio? Eu vou espalhar um para um monte de para as folhas, os guardas eles olham. Quantos que merda é essa? Vai ajudar aqui, um fala pro outro. Né? Aí o outro vai e começa a chutar as folhas. É isso que é o meu medo. Por que eu jogo sem longe? Vamos lá, cada chute é um D4 no Grião. Por quê? Eu tô intangível, pô. Seria legal. Pra você, né? Ó, eu vou falar na mente do mundo pela mãe do Grião. Né? O que vocês acham da gente matar todos esses guardas aqui? Desfaz isso tudo. Esse é o grande problema. Como isso fazer isso? Alguém quer me dar um controle e contar com uma maluquice? Nossa, a resposta é tão fácil. O quê? Resposta pra isso, tá? É, tá. Tem algum visor, tipo. De um visor, né? Que consegue enxergar todos os outros visores? Um espelho no visor. Esse visor aqui, por exemplo, o visor aqui, ele consegue enxergar todos os outros visores? Tem algum que está sobre um ponto cego? Não entendi nada. Esse é tipo câmera, né? É, tipo, é como se fosse uma câmera. É, como se fosse câmera. As câmeras voltadas para as portas. Para as portas. Alguém tem um ponto de arco para me emprestar? Mostra o outro. Mas você quer saber? Eu acho que não, porque eles estão focados nas portas. Ok, a gente pode tentar dissipar um e ver o que dá. Quero fazer alguma coisa. Por que a gente não entra numa sala? Lá de dentro a gente faz um negócio... Abriu a porta com taumaturgia? Depois passa. Pensa só nessa sala aqui mesmo. Como se faz taumaturgia? Com eles vendo ali, os soldados vendo? Eu falo tipo acenando a mão assim, pra acenando pra ele, tipo um aceno. Você não abre a porta. Saudação de Rick? Deception. Faz Deception. Não tá enganando, mano. 21. Caralho, com zoom a desvantagem. Você faz assim pra eles, eles acenam pra você e a porta. Clack, você abre. Pra dentro. Fez? Então eu quero usar Stop Time. Menos meus amigos. Como se menos seus amigos? Menos meus amigos, porque senão sou só eu. Stop time. Ah, isso aqui tá barato demais, hein? Que mais isso tá você barato quer? Demais. Não, dá mais 5 exaustão. Não, mais 5 eu não posso. Isso aqui tá barato demais, hein? Quer o quê? Umas 2 exaustão aí? Isso aqui tá barato demais. Eu deixo você levar 2 com isso. 2? 2. E se eu usar mais um exaustão? Pegar mais 2? Leva os magos, né? Pega mais 2. Alguém quer dar mais um ficho pra, mais uma ficha pra pegar mais gente? Eu me isento disso. Não. Por quê? Porque eu interpretando a Toph não vai dar bom. Eu vi na cara naquela situação. O Baba Yaga nem dando bom. Não, então, ok. E tem o Baba Yaga também. Levo você, levo o Griel. Senão o Griel, pai. O Griel, Theon, Lisbeth. Senão o Griel o quê? E Murin. E você, quer dizer, e você. Não, só dois? Não, não dois eu vou dar uma exaustão pra pegar quatro. Não é fácil o tempo. Vai, só dois? Vai só aí. Não, é você e mais dois, né, Deus? Isso, eu e mais dois. Aí você e o Théo. Só? Só os que precisam lá dentro, eu acho. Mas aqui a gente tem dois lugares pra ir. A gente tem a Fadinha e a gente tem a Kyra. A Fadinha, o Léo já tá lá dentro. É o Tom Stipe, né? Tá parado. Por isso, eu preciso liberar ele. Três rodadas. Mas sou cara desse troço aí. D4 mais um. Fala. Um D4 mais um rodadas. Um D4 mais um rodadas. É que é selfie essa magia, por isso que ganhar, né? Selfie. Não tem nada. É. Para o tempo pra todo mundo e só eu me mexo. Entendeu? Perspicaz, não? Foi muito boa. Inspiração pra você. Inspiração. Eu dou uma exaustão, a gente vai em 5. Você para magias também? Para o tempo. É para o tempo. Por isso que eu falei, com o sensor a gente para o tempo. Então posso entrar no círculo mágico, tirar o da gravinha e sair. Se você interferir com qualquer objeto, você vai ser afetado. O tempo volta a correr. Por isso que eu quero, por exemplo, a gente joga o Theon junto com ele pra fazer o círculo mágico. E ele conseguir pegar a Nick. Mas aí vai desfazer o tempo. Interagir com ele. Não, não, não desfaz a magia. Desfaz E, né? Desfaz porque a magia é desfaz lá. Por isso que ele volta a. Você volta ao fluxo normal do tempo. É, então. Mas a gente vai continuar parado. Teoricamente não é que o tempo para, vocês estão se movendo na velocidade da luz. Isso. Muito próximo da velocidade da luz. A rota desfez, o negócio vai parar. Na hora que vocês interagirem com alguma. Afetar alguma coisa do ambiente, vocês voltarão ao fluxo normal do tempo. Pelo jeito que ele decorou, eu já imagino que a gente vai fazer isso. É a magia tá encajada. Não é porque eu assistia do Ducteias. Eles tinham uma câmera que fazia isso. E ele fez isso várias vezes pra gente no Sarnia. Não, Ele batia uma foto e o tempo parava. Amor, no caso, é só se eu afetar uma criatura. Ou um objeto que esteja com a criatura. Objetos fora. Não. Mas se você conjurar magia também. Não. Se não afetar ninguém, não. É, se não afetar ninguém. Se não afetar ninguém, o círculo mágico não vai afetar ninguém. Ok. Justo. Círculo mágico. Eu acho mal, mais legal, cara. Que lá. Entendeu? Sim, e deixa os outros ali, porque os outros não vão fazer acho que nada, né? É. E a gente fica de proteção por causa do Bernardo. Vamos lá. Mas é que tá, peraí. Quem que tá no time stop? Peraí, posso... Por favor. Mas é que tá, depois que vocês pegarem todo mundo, o que vai acontecer? Vocês vão aparecer de novo no mesmo lugar, com a cara no braço e a Nick na mão? Não vou aparecer com a cara no braço. E você vai pra onde? Vai deixar nós ali? Hã? Não, eu volto pra cá, mas eu vou aparecer com mais um guarda e a Nick enfiada embaixo do Hobby. Mais um mago, guarda. Mago, né? Mago, né? É, mais um mago. Só lembro que isso aqui não vai durar nem 30 segundos, só. Exato, entendeu? Um D4 mais um rodado. Um D4 mais um. Entendeu? Apareço com mais um mago. Aí tira um, né? D4. Aí eu. Não, aí você, tipo, você finge que recebeu uma mensagem. Não esquece. E volta. Você tem que guardar uma rodada pra retornar, né? Não, relaxa. Vai. Quem que tá no time stop então? Todo mundo menos. Só a Toph que não quer, né? Todo mundo então, menos. Por que tu não quer? Somos nós e o Theo. Ok. Somos nós, fora a Toph e o Theo. É uma inspiração pra você. Você quer tentar uma coisa um pouquinho arriscada? Quer matar os guardas? Não, usar a velocidade. Boa. Haste? Podemos usar haste. Porque assim a gente não perde tempo. Pode ser. Caça do cajado também. Buf, haste. Caça haste. Haste, time stop. Toma cuidado, quando acabar o haste você perde uma rodada, viu? Aham. Mas cuidado. É um minuto o haste. Tudo bem, mas... né? Pera, então você vai fazer haste antes. Com os guardas te vendo. É, então esse que é o problema. Faço depois. Eu faço haste. Você faz haste? Então tá bom. É só que tem que fazer o teste, né? É transmutação. Qual é o teste? 15 mais nível da magia. 18. Só pode carisma. Jogar meu D4? Ah, pode jogar seu D4. 4. 5 rodadas vocês têm. Coragem. 30 segundos. É, meu teste deu 25. Falhou. 25 não. Muito bom. É, 28. Era 18. Muito bom, você conseguiu fazer haste. Não, parece que tu vai resgatar esses caras aí depois, né? Não, eu tenho 10 rodadas então pra fazer? É. Como 10 rodadas? Eu tenho haste, são 5 rodadas normais, eu ando o dobro. Ah, sim, ando o dobro. Muito bom, deixa eu ver. Não, tem 10 rodadas. Sim, mas é como se fosse como tempo se fosse. De 10 rodadas. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês estão lá de boa, tá? E aí, Toph, você vê assim, ele fazendo assim, nem né, falando, eu vou parar o tempo. E aí você fala pra ela, não, eu não quero, me tira fora disso. E ela acena pros caras, guarda a cena pra ela e fica parado, congelado no ar. Todos vocês, hein? A Toph, ela fica parada, congelada no ar também. como é que tá? Você olha lá dentro, Griel. Você vê a Nick parada, estática, sem piscar. E o guarda com o pé assim, ó, para te dar mais um chute. E parado no ar. Eu ia fazer outro roleplay, mas eu ouvi ela falando que ia parar o tempo. Falou telepaticamente, né? Ah, falou? Ah, então posso fazer uma pergunta? Eu tô entendendo que vocês estão usando sua mão o tempo todo para conversar. O planetário é afetado por isso? Planeteiro. Sim, é todos os planos, na verdade. Não, porque se fosse o caso, eu poderia sair do corpo, ficar no planetário, até acabar. Se fosse acabar, eu via esse movimento, ó, o pessoal tá voltando, ele voltava, entendeu? Não, você vai sempre pro planetário. Mas bom, já voltava. Eu perguntei, se afeta. Ok. Ok, vocês têm 5 rodadas. Espera um pouquinho, vamos dar uma coisa. Já usei isso. Vamos dar uma coisa? Você fica. Dica da sua mãe. 1, 2, 3. 4 Kyra, 5 Anik. Porque senão, se a gente pegar ela, a gente ia parar a magia. É. Tá. Quem que fica de fora? Eu, Griel. Vocês ficam de fora? Celerin. Não, a gente vai ficar no time stop. Ok. Kyra e Nick. Tá. Algum de vocês consegue fazer o círculo? Eu consigo. Tá. Então, não vai ficar. Então? Foi vocês dois, as duas. Não, e você? Eu fui, mas você não tinha me tirado? Não, não tirei você. Tirou o Theo. Tirei a Lisbeth e o Theo. Ah, tá, não tem motivo assim. Eu tenho dissipar. Então, você tem dissipar, por isso que eu falei, deixa você. Entendeu? Você vai com o Griel e eu vou lá dentro pegar a Kyra. Vocês me ajudam in the dark. E aí, o que vocês fazem? 5 rodadas vocês têm. 5 turnos. O que vocês vão fazer no primeiro turno? Pelo roleplay, eu acho que o Theo tinha que pegar a Kyra. Então. Mas é que aí eu não tenho quantidade de gente pra levar. Porque se eu pegar a Kyra e a Nick dentro da magia, a magia se encerra. Então eu tenho que tirar as duas do tempo. Gasta mais ficha preta. Ok. Quer levar só o Theo? Dá pra levar dois com isso aí, se você quiser. É que não tem mais necessidade de mais gente. Ah, sei lá, a gente divide. Mata os guardas. Hora, né? É, deixa só a Toph de fora se você quiser. Mas assim, ó. Já que a Toph usa o ponte preto e devolve os exaustão. É isso que eu tô pensando. Bota sua exaustão e gasta ponto heróico. Pode ser. Só com exaustão. Tá indo pra 2. Tá indo pra segunda. Então. Pode ser. Então, ao invés da minha segunda exaustão, vai ser o segundo ponto heróico, tá? Vai gastar mais um pontinho preto pra levar o Theon e a Lisbeth? Eu acho que a gente não tem. Ai, que fofo! Que da hora! Um bolo de Natal. Porque eu usei o ponto heróico da Lisbeth que ela me deu pra mim poder fazer o negócio. Então tá, 5 turnos. Ok, me transforma. Temos meia hora. Nix, também? A porta tava aberta? Tá. As duas? As duas, eu abri com taumaturgia. Tá. Calma, aqui. O que está acontecendo? Faz só o círculo. Eu parei o tempo. Eu parei o tempo pros outros. Vai, faz o círculo. Eu vou tentar a primeira faz coisa. Faz o círculo. Eu vou tentar a primeira coisa. Faz Spar magia. Spar magia, sétimo nível. Spar magia no círculo? Ali? Ok. Foi embora. Ok, chega. Tem alguma armadilha ali na sala? Hã? Vou até lá voando. Tem alguma armadilha, alguma coisa? Na gaiola? É. Não. Tem sim, a hora que você dissipa o círculo, vê um cara de invisível. Não. Você quer virar um jogo? Você desativou mesmo. Abriu a gaiola. Soltando ela. Vai, solta os negocinhos dela. Quando você solta o bracinho nela. Eu pego o braço dela. Agora cala a boca, Nick. Entra na minha roupa, entra na minha roupa. Ela pega aí. Vai que esconde, Guilherme, eu vou ajudar lá. Eu pego um pedaço de pano e prendo. Prende o quê? As meninas. Lá dentro. Ah, você põe um pedaço de pano no lugar da Nick. É. Ok, então vamos lá. É só um momento pra entrar. Vai que tem uma pergunta no piso. Abrir a gaiolinha, uma ação. Dissipei. Né? Dissipar uma ação sua. Dissipei e já saí correndo pra outra sala. Já fiz meu papel aqui. Ok, dissipou e fez seu movimento. Uma ação. Que é os dois movimentos de haste dele, né? Pra chegar na sala e na outra. O Griel tirou a Nick de lado dentro e pegou ela. Uma ação. Botou o paninho, segunda ação. Você tem mais 3 ações ainda. Se você quiser. Vaza. Pera aí, eu gastei quantas ações aí? Duas. Da sua 5. Tá bom. Vai voltar e se esconder. Eu vou ir com eles a ver se tudo ajuda, não é melhor? Pode ser, você que sabe. Não consegue colocar um bonequinho no lugar? Você volta e você vê, tá a Toph, a Lisbeth e o Theon congelados. Você é um bobo. E aí a gente vai, eu já vou. Você pensou em agir, eu já tô do seu lado. É, eu percebi. Ok, onde sala vocês dois? Agora são vocês dois, na sala da Kyra. Isso. Porta aberta. Isso. Você tem 5 ações e tem 4. É. Vocês entram? Entro. Vai ter uma coisa mais que eu consigo. Vamos aqui no documento novo. Não. Entro. Vocês entram. E aí, quando vocês entram, vocês veem 5 abixais. 7 abixais. São abixais? Abixais. Nossa, abixais. Mas são abixais? São 6 abixais negros são. E um abixai vermelho. Ah, é, abixai é tipo o filho do Brad, só que de outros... É, são os dragões. São 6 desse aqui. 6 negros. Uhum. E o vermelho é o líder. E um vermelho, que é o líder deles. Da onde é esse sangue? Eu já não sei, não é meu esse. É o do vermelho e é o do seu amigo. Como é, assim você não é sabe? O negro é o. É o outro cara. Isso. Meu é que não é. É a montaria do Urutucan. Uhum. E aí, vocês entram e vocês veem que um dos negros já tava indo em direção à porta pra travar a porta e tá parado no tempo. É, tudo bem. É o que eu mato. Ok, a gente mas, vai. Como é que tá a Kyra? A Kyra, ela tá flutuando. Só pegaram mas por conta própria ou porque alguém fez? Existe uma luz que sai do chão e vai até o teto e fica raios indo e vindo, tá? E a Kyra, ela tá lá flutuando e meio que inconsciente e girando. E vocês veem que existem grilhões luminosos, mágicos, prendendo as mãos e os pés dela, acorrentando ela naquela. Naquela coluna de luz. São muitos dispels, né? São muitos dispels. Ainda bem que ele tem outro cajado do poder. É. Vai estourar essa porra. Então vamos. Dispelar. E ela tá lá girando, girando. Não, não tá girando, já. Ah, tá. Ela não tá. Ela não tá no time stop, senão ia parar a magia também. Mas a magia que tá fazendo ela girar, o que é? É uma magia. Mas ela tá sob efeito da magia. Mas a magia parou, tá pausada. Na magia que tá rolando. Mas ela não despenca. É, só que ela fica parada, continua, né? Continua lá. Não, ela pode se mexer. Ah. Ela continua se girando por inércia. Vamos tentar dissipar a magia. Primeiro, né, Brad? Uhum. Vai, aproveita que você tem uma ação mais que eu, já chega dissipando. Vou dissipar. Que magia você vai dissipar? Tem o círculo, tem as algemas, o que mais que tem? É, vamos lá, eu quero olhar quais magias que tem pra mim dissipar ali. As duas. Só duas. A grade e o grilhão. Então eu vou dissipar primeiro a grade. Ok. A gente não chega no grilhão. A gente chega no grilhão. Ok, muito bem. Okay. Você vai, faz a magia, que nível? Primeiro é quinto. Quinto nível? É. Faz a magia, quinto nível, dissipa aquela coluna de luz, a cara cai no chão com tudo. Acontece. Desculpa. Babaiaga. Olha pra você. Eu tiro o capuz. Babaiaga. Baba Yaga! Kyra, calma, sou eu, Ciri! Baba Yaga! Não é hora de você abrir esse portal, calma. Sou eu, Ciri! Ciri, fofinho, lembra? Sapo! Ela olha pra você, ela fica parada ali, você vê ela tremendo. Calma. Baba Yaga! Não. Quer saber do que? Joga carisma. É. Você vai ser possuída? Mas é o quê? De carisma. Eu jogo pode com... Pode ser persuasão. A persuasão. Pra saber se eu jogo com desvantagem ou não. É. Só no save person joga tentar. É porque eu acho que ability check eu não rolo também. Não, ability check é na primeira exaustão. Já exaustão? É. Perícia, você não rola. É o não, que é? Tudo. Persuasão. Persuasão? Então, 26. Até. Baba Yaga! Quando ela faz assim, você vê os olhos dela ficando amarelos. I have a bad feeling, tá? About this. O corpo, o rosto dela se deforma. O rosto dela se deforma. Tá? A cara dela estica assim pra frente. Tá? Aparecem dentes gigantescos afiados e ela volta ao normal. Eu gosto de você mais assim. Aí ela levanta, pum, cai no chão. Levanta, pum, cai no chão. E vai tentando andar com aqueles grilhões ali. Pum, cai no chão de novo. Levanta, eu vou lá e seguro ela. Levanta, olha pra um dos abichos. Babaiaga. Tá tudo bem aqui, Ciel? O que você acha? Eu não sei, ela não consegue nem andar. Tá com grilhões. Você consegue colocar alguém no lugar dela? Babaiaga. Não. Pros dragões perceber? Babaiaga. Só quem tá na magia que você tentava. Babaiaga. Kaira, calma. Quando ela faz assim, volta. É, ela tá se transformando, calma. É, Kaira, então vamos lá, vou fazer uma coisa. Lembra do Theo? É, vamos lá. Ele tá ali no corredor lá fora, a gente vai se encontrar depois. Só que ó, tum, cai no chão. Tem que ficar calminha. Calminha. Não, isso daí não cai no chão de novo. Imagina logo, você tem que ver a sua ação. A gente tá na segunda ação. Faz ação. Tá, dissipo. Vou ajudando os negócios. Ok, dissipou. Ela levanta e sai correndo pro corredor. Vamos atrás dela. A gente dela, tem né? Três ações. É. Não, eu deixa vou ela correr junto. Eu falei assim, ela não deixa. Segura ela. Nos bichos. Segura. Não deixa ela tocar nos bichos. Exatamente, não deixa ela tocar em ninguém. Segura ela. Você é o mais forte da gente. É. Ok, ela vai tocar no bicho. Por quê? Vai tocar no bicho? Eu falei vai que vai tocar no bicho. Mas ela já saiu correndo, então você vai ter que tentar pegar ela. Vou pegar ela. Ainda bem que você é rápido. Ainda bem que você pode... Eu sou rápido pra caralho. Ainda bem que você é destrezudo. Então vamos. Destreza os dois. Passou. Ok, aqui foi bom. Tem inspiração, se você quiser. Vamos usar a inspiração. Essa aqui é a sua. É. Nossa, que puta que pariu. 5 e 6. 5 e 6? Que legal! 21. Quanto? 21. É, que era? Semi-pro, 21? Passou, conseguiu. Ela vai correndo lá pra fora. Tem os soldados estão ali diante da porta, ah, né? Soldado. E ela vai batendo um soldado pra sair correndo. Você chega e segura o braço dela. Né? Ela olha pra você. Vamos ver o Theo. É isso, mano. Ela vê o Theo lá não fora. Deixa, não deixa ela tocar e no vai Theo. Correndo em direção ao Theo. Qual o problema tá com o Theo? A gente sai do fluxo. É alguém que não. Que tá fora. Que o Theo tá no. Ah, fluxo. Parou pra perguntar, ela correu lá no Theo. Não, ele tá segurando ela. Força. Ah, agora fodeu. Eu entendi que só trazia pessoa que tava. Não, volta. Joga força. Fluxo. Oi, que no, caramba! Eu não sei se sai 24. Só ela ou sai todo mundo. É, não sei também. Tá dando trabalho? Ela vai sair do ciclo do tempo. Vocês vão ver a Kaira ficando paralisada. Ah. Na verdade, a magia é cancelada. Então, não é isso que sei, é isso que a gente magia não sabe. Cancelada. Se só ela sair, bota todo mundo. Não, magia é cancelada. Magia é cancelada. Mas deu 24, o seu? 24. Ah, ok, ela... Calma. Oh. Coloca isso aqui. Coloquei o manto nela. A gente tem 18 segundos pra pensar em alguma coisa pra colocar na jaula. Ok, dois turnos de todos. Não, o meu foi um só. Eu tenho uma ação ainda. Qual que é a sua ação agora? Nesse meio tempo, você fez alguma coisa? O tempo vai passando. O tempo não para. O tempo não para. Se você não fizer nenhuma ação, você vai perder sua ação. Teu turno foi computado. Não, eu tava só vendo ela sendo levada. Ok. A gente tem mais três turnos. Terceiro turno, vocês vão terceiro fazer. Terceiro turno. Agora a gente vai embora? Vocês nada. Vai fazer o quê? Gabriel, você leva ela? Eu vou levar ela, mas vou levar ela. Já. Leva ela. Tá aí. Quer, okay. Posso te ajudar? Você postou haste em mim? Hã? Não. Usa haste. Eu tô de haste. Usa haste em mim. Usa haste nele, eu vou fazer ela dormir. Vai, agora, vai! Vai. Haste nele. Haste. Eu vou fazer ênfase temporal nela. Faz o seu vitor de constituição. Êxtase temporal nela? É. Caramba, já acabou seu cajado. Quero que se foda, vou usar essa porra aqui. Vai ser útil. Deu um item, não vai usar essa porra. Passou, tá de haste. Falhei. O Jeff? Tá em. Tá que nem a Branca de Neve. Certo. Tô, leva. 16. Quanto que eu consigo correr? Ok, tá com a Branca de Neve. Voando 18. 36. O Gabriel tá carregando a Kaira. 72 metros por turno. 72 metros por turno. Quanto tempo eu preciso pra chegar lá embaixo quando eu naquela caverna que a gente tava? Não, Gabriel, leva pra prisão. Tempo pra caramba. Leva pro Dinion. É isso. Pro Dinion. Tempo pra caramba. Dá pra chegar lá? Não. Qual a distância em metros, mais ou menos? Muito, centenas. Então, ele consegue andar 216 metros até acabar a magia. 216 metros até acabar a magia? É. Carregando peso? Sim, Kaira, né? É a Kaira da vinha. Desacordado, né? Não, é. Tá. E eu posso aumentar isso daí, viu? Não, tá 216, você já tá voando o dash. Eu posso aumentar isso aí. Quem que ficou com a parada do deslocamento? Não sei, eu ainda que aumentou o deslocamento de alguém? Eu posso aumentar ainda perder? Em... 3 dash, se você quiser. Por quê? 3 pulsação. Nossa! Você tem 3 pontos de ação? Tem. Ah, acredito que tem 3. Não, é. 2, não é? É, 2, mas tá gasto. Tá, os dois estão gastos? Não. Tem ponto heróico? Não. Ninguém mais tem ponto heróico. Tem um ali. Tu consegue ler? Faz aí, 29 V6, eu vou fazendo aqui. Eu acho que dá. Quer que eu faça 29 V6? 145 mais 30. Não, 174. 174. Só aí já dá 348 metros. Sem contar a descida de escada. A gente 174. Jeff. Vezes 2, porque é o mesmo caminho, duas vezes. 348. Mais 9 metros, passagem do andar. 359 metros. Até descer? Não tem no corredor, tem por fora. Mano, eu posso levar ela pra puta que me pariu? Não. Pra longe da pra caralho aqui? E como você volta? Eu volto. Eu posso levar ela pra Valcária? Como? Se eu abrir a janela e for maior, eu vou usar o teleporte. Não funciona aqui. Por que não? É teleporte. É congelação. Caminhar através das árvores. É congelação. Não funciona. Daqui até fora da muralha, quanto que é? Metros. Não dá. Todos. Não dá, e eles vão te ver. Algum lugar que dê pressão nela, Jeff? Ela já tá, tipo, inaudível. Onde tiver os guarda? Alguma outra sala daí, vocês podem colocar. E se, na escada, né? Tem bastante fluxo pelo que a gente passou essa hora na escada? Ela tava de boa até. Se você quiser, espera a gente na escada, eles a gente desce com ela. Eles estavam tentando desvendar o que tinha dentro dela. Tem algum vaso grande no caminho que deu pra ficar escondido? No meio do caminho tem, você consegue achar algum vaso. Então vamos voltar pra lá, pra esse lugar. Mas o que é? Eles deveriam ter alguma locação onde tem esse lugar. Jeff, pré-ferimentos. Não funciona. Eu tentei, me julgue. Eu sei que funciona. Ok. Terceiro. Você vai querer fazer alguma coisa? Terceiro turno. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Exatamente isso que eu ia ver. Se tem alguma anotação. Eu não quero pegar, eu quero ver. Não. São anotações. Eles levaram as anotações. Vamos embora então. Vamos embora e. Tem outra sala, vocês vão olhar outra sala? Eu pensei em olhar outra sala, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. E eu consigo. Você consegue? Tá aberta a porta? Eu abro. Taumaturgia. Mas vai sair a magia, não vai? Hã? Não vai sair a magia? Não. Porque não é um objeto que tá interagindo com ninguém. Por exemplo, tem um cara segurando uma porta. Castelo é vivo. Castelo é vivo. Animado. A porta abre, vocês veem um vórtice espaço-temporal. Portal. Tem um portal ali? Onde? É. Eu vou só lá por dentro do portal, ver se é o que eu tô pensando que é. Não é o que você tá pensando que é. É o que é, então? É uma outra coisa. Não, então eu quero ver o que é. Eu não quero... Você vê o vórtice, mas você não vê o que tá além dele. O que tem na sala? Você quer botar a cabecinha dele? Não, não vai interagir. Eu seguro o pé dele. Não, é um portal? É um portal. Tem alguém ali dentro? Abriu a porta, um vórtice. Ah, já, direto? É. Não existe uma sala, existe um portal. Você me segura? Posso tentar. Lisbeth, ajuda aqui. Não tá. Quem que tá mesmo? Eu, você. Só o Grau já foi. Ih, lascou, hein? Não é bom. Quer fazer o contrário? Ela olha e você segura? Eu tenho 9 de força. Eu tenho 10. Calma aí. Tá, você vai me segurar. Tá. Reduzir pessoa. Tô me reduzindo. Virei um halflezinho. Segurei ele. Tá bom, agora eu vou entrar. Tá bom, vai entrar. Ok. Na hora que você volta, ela tá vindo. Quarta ação entrou. Foi a terceira. Estamos entrando no quarto turno. Sim, agora ele tá no quarto turno. Celerim, você entra. Metade do corpo do Celerim atravessando o portal. Duas caras. E aí você vê além do portal, Celerim. É agora que deu merda. É agora que a curiosidade vai foder a parada toda. Será que não é por aí que o general tá indo? Eu também acho. Você atravessa o portal e lá dentro você vê a orgia do Dória. Sai, volta. Celerinho? Acho que sim. Você tá numa câmara circular, enorme, gigantesca. Do portal, a passagem onde você entrou, até um determinado ponto, existe uma passarela, parece ser metálica, tá? Exatamente no centro dessa câmara, não circular, mas esférica. Ô, Di, qual é o nome que eu usei de orc? Tipo cérebro. Qual tá? É o orc? Você tá no meio da esfera aqui, tem uma passarelinha assim. Uhum. Angora, tá? No meio da passarela. Angora. Exatamente no centro dessa câmara esférica. Tá? Bom, Ao redor, onde deveriam existir paredes, existem plantas, muitas plantas. É uma vegetação vasta, cobrindo todas as paredes côncavas ali dessa câmara esférica. Tá? Exatamente no centro da câmara esférica, flutuando, existe uma pessoa. A princesa. Que está congelada no tempo. Princesa Tânia. Pega. Não vai foder tudo, porque tá muito pra porra. Tá muito pra porra. Pensa no cérebro do X-Men. Eu tô aqui na portinha. Ela tá lá no meio. Caralho. Faz uma porta pra lá. Eu vou voltar. Deixa eu ouvir, já tô fazendo aqui de jeito. A gente já sabe onde fica. Onde fica? Não, é um portal, a gente, aí. É, a gente sabe como chegar. Mas deu todo jeito de sair aí. Tá, deixa eu uma moedinha de cobre. Você não pode pegar o objeto do lugar, tipo uma plantinha. Você colocou a cabeça, tem uma plantinha aqui. Posso? Se for que é forrado de plantinha nas paredes. Posso pegar uma plantinha sem fazer uma magia? Pode. Não tá entendendo ninguém. Não, uma criatura, nenhum objeto que tá com uma criatura. Você vai esticar a mão e pegar a planta? Pegar uma mudinha. Peguei e perdi um braço. Não, deixa um objeto escondido ali no meio. Joga um dos itens que a gente pegou agora, que ninguém tá usando. O que vocês estão querendo fazer? Não entendi. Localizar por outro. Por outro meio. Tem que passar por esse portal. Ah, mas o único acesso que tem é esse portal. Não existe outra entrada, você não vê outra entrada. Espera aí, quero fazer um arcano. Isso é um semicano? É. Deixa eu dar, Dali. Tô de boas. Pegou a planta? Não. Fechar a porta. Eu não vou pegar nada, tô de boa. Só vou sair. É igual o seu, né? Eu sei a entrada de um semiplano, eu posso criar uma entrada pra ele. Sim. Desde que ele conhece. Ele pode sair daqui no negócio. Ó, dá uma ligada. Olha o que eu tenho aqui. É princesa. Ele pode criar. Ah, really? Eu faço dele todo. Acho que ele pode até. O dela acho que é exceção, né? O dela é um plano, né? Não é um semiplano. Tirou mais grafite. Eu posso usar a magia dele plane pra voltar aí. Isso é um semiplano. Eu conheço o interno dele. Caralho! É, por isso que eu não deixo ninguém entrar no meu covil. Ah, faz sentido. Por isso eu não deixo ninguém entrar no seu. Que bom saber que você não confia na gente, cuzão. Não, se você alguém for capturado. Não confia. Nós não passaríamos informação assim pra ninguém. Não confia na gente. É, a Kaia também gosta de passar informação. Não, a Kaia é a coisa, né? Ok, e aí? Eu vou só voltar, depois eu te volto. Vamos voltar. Eu posso entrar no seu covil? Fechei, fechei a porta. Essa magia de porta. Parecer que ninguém entrou. E tem coisa valiosa. Tá, turno certo, que vocês fazem. Oxa, último turno. Vamos fingir que nada aconteceu? Vamos voltar pro nosso lugar que a gente tava? Coisa preciosa. Vamos acenar a magia. Deixa eu entrar no seu covil, deixa. E voltar onde eu tava meio. Ficar do lado. Ariel, para com isso. É, o segundo eu também. Assim. Vou ficar no lugar que eu tava ali. É pra quebrar o álcool pra poder ir embora. Vou esperar voltar que tempo. Com a Caia? Hora que voltar, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu recebo uma mensagem. Vou fingir que eu recebo uma mensagem e volto. Ok. Eu volto quando eu tava caindo do lado da Toff. Com o cajado aqui. Que isso? Fechou a plantinha. Ah, tá na plantinha. O que está acontecendo? Por que abriram aqui? Ah, senhor, acho que foi o vento. Blanche. Eu fiz que eu recebo uma mensagem assim, olho e volto. Ok. Aí eu faço pra eles assim, pra eles me acompanharem. Não todos, só esses. É só a gente. Se ele bate na porta. Pra vocês. Vocês vão entender. Bate na porta. O cara vai fora abrir. Okay. O cara abre. Voltar. Oh, já terminaram? Ah, estão me chamando de outro lugar. Ah, sim. Okay, vocês vão passando. Fecha a porta. Sim. Passa no primeiro bloqueio. De boa. Vocês vão, passam no segundo bloqueio de boa. Quando vocês passam no terceiro bloqueio, vocês escutam gritos. Sumiu. Soe o alarme. A mulher humana sumiu. Ela fugiu. Os caras é burro pra porra, porque ela é meio elfa, ela não é humana. Não, tudo que for humanoide é um presente humano. Ou ela é humana. Soe o alarme. E aí vocês escutam a gritaria correndo de lá de dentro, vindo na direção de vocês. Os soldados, eles ainda não percebem, eles têm uma percepção mais baixa. Eles ainda não percebem o que está acontecendo. Dá tempo de vocês irem passando, passando, passando, passando. Até que vocês chegam na escada. Quando vocês estão chegando na escada, vem saindo soldados. Soe o alarme! A Amanda fugiu, a Amanda fugiu! né? Um dos soldados vira pra vocês. Ei, esperem! E aí vocês já estão na escada. O que vocês fazem? Tem que ir pra gente se guiar, né? Ele quer falar. É, eu sei. Fala que a gente vai procurar nas linhas. Ok. O quê? Não vai fazer uma migué. Que migué? Nós vamos falar que nós vamos procurar nas minas. E o que acontece com a gente? Vocês voltam, vocês estão indo juntos. Na hora que cancela a magia, volta tudo normal. Se ele fala, vambora, abre a porta e vão saindo. Três salas depois, os caras começam a disparar o alarme. Pra vocês, não aconteceu nada. Eu volto pra vocês, assim, ele fez assim e depois, ó, vamos. Tá tudo certo, vambora. Boa. A gente volta pelo mesmo caminho, né? Isso, mesmo caminho. Tá, a hora que a gente passa pela morada prismática, eu vejo se os caras avançaram nesse meio tempo alguma coisa. Ah. No meio do caminho, quando eles me encontram, eles me encontraram tudo. A gente ainda não encontrou. A gente não te encontrou ainda. Tem duas missões acontecendo em simultâneo. Ainda não. Ah, beleza. Certo. É bom você correr. O que vocês fazem? Esperem! Eu viro e faço assim pra ele. A mulher manda, fugiu! Espalhem-se! Procurem! Estamos dando alerta pra todos! Certo, vou avisar quem eu ver! Certo! Isso. Vocês vão descendo, encontram o Griel ali na escada. E já tá virando corre-corre ali por causa da fuga da Kyra. Joguei uma mulher, joguei um manto em cima da Kyra ali. Descem a escada. Jogou o manto em cima da Kyra? É, pra dizer que é um mago que tipo, tomou uma pancada, desacordou. Okay. Okay. Sabe que ela tá durinha, né? Ela fica durinha? Fica. Sério? Não fala isso. Não fica durinha, ela tava. Sim. Ela fica em estado de animação suspensa. É a Branca de Neve. É branca, mas a Branca de Neve não fica durinha. Não fica durinha? Não, tudo é que os caras mexem, ela coloca ela no esquife, bonitinha. Ok, então ela fica moloide. Entendeu? É, pelo que eu entendo, é isso, não é? Ela fica moloide. Então, vale, tipo, levando assim, que... Como que vocês estão levando a Kyra, então? A gente leva no ombro, assim, tipo, como se tivesse... Sim. Meio ponto. Pode ser. Sim. Tipo Chapolin? É, tipo Chapolin. Mas se a saúde estiver pegando, então é pior. Não vai levar tipo um morto muito louco. Ok. Tá, vocês estão carregando a Kyra no ombro e os pezinhos dela arrastando, certo? Os soldados carregam. Que os soldados carregam. A função dos soldados é essa? Ok, os soldados carregando, beleza. Tá. Vocês descem a escada, vão voltando. O reboliço já vindo atrás de vocês. E aí vocês chegam diante do portal. E como é que tá lá? Os congeladores continuam lá. As duas, três primeiras já estão riscadas. O bom pra nós. Não, porque as duas primeiras a gente sabia, né? Então tem um traidor entre a gente, porque falaram. Os congeladores continuam lá, tá? Só que agora eles não estão mais diante da muralha. Eles estão ao redor uns dos outros, tá? Conversando. E aí um deles pega e fala assim: então é isso. Vamos precisar do Guerreiro Sagrado. Eu vou até a capital buscá-lo. Ela vai até a capital, mano. Ela vai demorar pra porra. Eu falei que eles não têm paladino quase. Vá rápido. Encontre-o logo e traga-o até aqui. Será feito. Desaparece. Pois, esse cara tem portão. Teletransporte. Né? Oh, eu quero aprender isso aqui. Que vai ser muito difícil. É só a gente derrubar a torre. Derrubar a torre. Vai fazer o que a gente quiser nessa porra. Todo mundo junto. Bora. Não, tá os livros. Eu lembro do som, porra. Ah, é. A gente puxa ele embora. Isso foi o bônus. Isso foi o... Stealth, não. Vocês. Por que é stealth? Você não tá passando de despercebido ali? Não sei, acho que por reboliço os caras uma hora ou outra... Eu acho que a gente vai deixar passar os soldados. Na hora que passar os soldados com a Kyra, eu vou falar pros caras... Ah! A humana fugiu! Olha lá. Não, eu tô falando por causa dos caras na muralha. Mas é pra esses caras que eu vou avisar que a humana fugiu. Ok. Tudo bem, os caras eles viram, olham pra vocês. Mas depois que os nossos soldados passarem, então eu vou deixar os soldados com a Kyra passar, a guarda primeiro, né? A hora que passar, tipo, o baixinho que ninguém gosta, né? Aí eu pego e dou o alarme. Ok, os soldados estão passando carregando a Kyra. Um dos conjuradores olha. Não, mas esses caras vai stealth. O que está acontecendo? E ela tá de capuz, né? Esse é verdade. O que está acontecendo? Usou magia demais. Exausto, senhor. Nós temos um problema. A humana fugiu. É, acertou ele. O humano se fugiu. Que humana fugiu? A humana da sala do andar de cima. 51. Isso não é problema nosso. O que aconteceu com ele? Eu falo meio assim. Bebeu demais, senhor. O quê? Vocês colocaram roupa de mago ou roupa de clérigo nela? De mago. Nela é clériga. Clériga. Que é da Kaira? É, clérigo são invencíveis aqui. É. Mago. Tem que ser mago. Esse desgraçado bebeu em serviço? Ei, soldados, tragam-no aqui. Vamos puni-lo. Não, eu já vou providenciar assim que ele acordar. Já estou... Já armei uma coisa com os guardas. Pode ficar tranquilo, senhor. Persuasion. Persuasion, my friend Kenobi. Eu não sei se eu vou tutelar de todo mundo aqui. Eu já dei. Vai, vai ser tutela de outro. Vai fazer o quê? Eu sou um senhor. Eu acho que vou dar inspiração, hein? Você é clérigo. Ah, eu jogo com vantagem. Então vou. Posso gastar inspiração pra jogar com vantagem? Não. Vantagens e desvantagens não se somam. Então vou jogar normal, então. Permissão pra descansar, senhor. 19. Você também bebeu? Não. Só estou um pouco sobrecarregado com esse horário. Está reclamando do serviço, soldado? Soldado. 19. Só estou com fome. Não posso ser 16? Eu tenho um bife, soldado. Eu tenho um bife, soldado! Eu tenho um bife. Eu ganhei da última vez lá na muralha, né? Essa é a sua vantagem, né? Tem um bife. Me deu lá na moral. Olha aí, quem tem? Quanto? 19? Tá, vai descansar logo. Leve esse imprestável daqui. Coloque ele numa cela. Isso, coloque ele numa cela. Deixa ele na solitária por 3 dias pra ele aprender a não beber em serviço. Pode deixar. Tô lindo. E... quando vocês cuidarem desse imprestável, voltem aqui e providenciem uma barricada aqui. Quero esse local lacrado. Nós descobrimos como abri-lo. Essa empolgação. Nossa, quantas novidades. Um tatuzão, agora a muralha. Assim o reino de Ragnar vai progredir muito. Esse é o objetivo. Tatuzão. Lembrei do Pai dos Pintos. Vamos indo, vamos avançando. A gente tem que voltar aí, pra gente voltar depois. Depois que voltar de coerrola, eu tiro esse manto e coloco dele. Eu tiro esse manto e eu não sou mais Hangorg, eu sou outro. Não lembrou do nome. Eu anotei. É, ok. Vocês vão, voltam. Consegue chegar até o andar de baixo. Vamos pra prisão, onde o cara mandou levar esse filho da puta. Prisão? Cela pra gente ficar. Vão numa cela pra vocês? Eu quero levar o meu pai do Severino. Ah, ok. Mas não era pra ninguém saber que era pai do Severino, mas eu falei em honra aqui sem querer. Eu acho que só o Daniel sabia. E eu, né? Bom, e eu? Ele sabia, mas tinha... Vocês chegam até o andar da prisão, então. É. Tá? E chega lá no andar da prisão, tá cheio de soldado fazendo ronda. Como que vocês lidam com os soldados? Melhor você falar, ó. A mulher saiu. É, eu já falo, cara. É uma manda. Tem que fazer barricada lá em cima, vamos lá. Tem que fazer barricada lá em cima. Justo. Né? Eu chamo uma ronda e troco com os meus. A gente arromba agora. Né? Eu falo assim, troca, estou precisando de barricada lá em cima. Ok. Ok? Inspiração, Ariel. Bom, meu cara, só conversou. Não precisa nem de teste. Clérigo mandando, os caras já sobem. Já ficam vocês no lugar dos guardas. Okay. Peguei a minha chave que eu tenho. Peguei a minha chave. Fui atrotar o parque do Severino. Ok, cadê seu bichinho? Falando isso. Então, meu bichinho, sei lá, tá nas costas comigo, quietinho. Eu mandei ele ficar ali. Eu deixei com os caras. Ficou com os guardas. Não, acho que o bichinho ele ficou lá embaixo na caverna, né? Não, ou eu mandei com os caras ou tá comigo. Com você não tá, senão você não fez time stop. Eu andei, o bichinho ficou grudado aqui. É, você interagiu com um bicho, cancelou a magia. É inércia isso, o cara fica parado aí. Ok. O meu bichinho ficou com os NPCs. É, então, porque se for deixar o dele, eu deixo os meus. Então tá no NPC. Tá nas celas, escondido. Tá nas celas. No Goku. É, o seu no mais escondeu, o meu mas... No espírito. Mata aquele Genial. Bife. O urso dele tem mais carne. Então o meu urso sabe se defender. Eu faço, mata o bicho dele, dá pro bicho dela comer. É verdade! Raça, dá pro bicho dela comer, né? Deixa o gigante. Vai alimentar a prisão inteira. É. Bom, ok. Vocês conseguem distrair a guarda e chegam na cela. Tá, opa, isso mesmo. Vou chegar pra cela. Abriu a cela cheia de soldados lá. De soldados, de escravos. Eles já vão se encolhendo, todos com medo, com medo, com medo. Isso, vem você. Aqui. Quer dizer assim. Ele é não. Preconceito. Não tem a mão. Vem cá, já vamos fazer um replay. Cuidado, eu sou o mestre. Chega assim até a porta. Ele vai chegando assim, embaixo. Olha pra você e pros outros que estão lá dentro, né? Deus, se despede assim. Chega perto de você. Eu sou bem, você é um grande artista. Eu já dou de sorte. Pode precisar disso. Eu jogo a flauta ali, né? Mas tu é cuzão, hein? Mas uma flauta, ele precisa das duas mãos pra tocar a flauta. Não, de pano. Ah, de pano. A flauta bem. Que o outro Win, é o Sorin, entregou pra você. Pô, isso é legal. O Sorin é o de nariz? Não, é o que tinha. É o de Muralha de Jericó. Agora que eu entendi, é o cara que tinha. Eu sei quem que é. Ele olha pra aquilo. É um amigo, gente. A gente tá olhando. Como eu dou uma puxada no cara, ele vai com ele, mas ele olha pra aquilo, não sei entender, olha pro. Pro mago, olha, você dá uma puxada no capuz, ele assusta assim, ele olha pra você, faz assim. O que está acontecendo aqui? Eu disse que nós fugiríamos. Tira o capuz, menino! É, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, tem outros guardas, né? Aí chega uma vozinha. É seu filho. Eu olho pra ele e falo assim, vai, Celerinho, tira o capuz. Não é o momento. Ele dá, olha assim, na hora que você dá aquela puxadinha no capuz, ele não fala nada, ele só corre e te abraça. Fecha a cela. Não vi não, fecha a cela. Depois explica melhor como é que foi essa árvore genealógica. Ele vai dar aquele abraço pra você, te puxa pra dentro da cela ali, morde cérebro, cérebro. Te abraça ali, não fala nada, só segura você bem forte. Abraço, você. Que confio em você, meu filho. E assim, já rola na cachoeirinha, esconda tipo Pokémon. Muito bem. E fica com essa pessoa isso. Também e esconda ela. Ó, Flauta, esconda você. Ela está morta? Não, está dormindo. E vai ficar dormindo. Está sempre. Bem. Não deixe que os guardas a vejam. Me importa se alguém. Suja, faça o que precisar para esconder que é ela. Mas não estupre. Mas não estupre. Tem que ser específico, né? Faça o que quiser. Really? Quanto tempo vai dormir? Até alguém se pá. Permanente. Ah, isso é bom, hein? Ela entrou em coma. Entrou em coma, literalmente. É, basicamente. E aí, o que vocês vão fazer agora pra gente fechar? Entrou em coma porque acabou de falar que não era pra ninguém estuprar. Tá aí estado de coma, né? Qual é a próxima cena? O Cedarinho quer trocar, quer virar clérigo agora e eu viro mago? Pode ser, né? Pode ser. Que afinal de contas, e a Nigga, viu? Achou. Deixa ela aqui. Vem cá, Nigga. Nós precisamos conversar. Ah, alguém consegue ajudar ela? Não. Ele cortou a alma dela, Gabriel. É o do Tucã. É. Você tá foda, e eles comeram o braço dela, então não sei se. Como meu braço aqui? O quê? Você tá mal, babaiada. É igual a babaiada. Eu tô igual uma babaiada. Você tá mó babaiada. Você tem óculos estranhos agora pra ela, porque ela não tinha visto. Nossa, eu tô babagada. Que negócio feio, que assusto. Eu fiquei espantando tanto a cara gritando isso. Mas você viu alguma coisa parecida com isso? Mas isso é feio demais. Que caralho. Nossa, você perdeu um dedo, é um braço. É o mesmo tamanho, se você for ver. Deixa o papá. É o mesmo tamanho. Porcentualmente não. Mas calma. Da pele. E aí os olhinhos que estão assim ao redor, eles vão virando mãozinhas tipo de caranguejo assim e vão tentando buscar ela. Nossa, ela tá perto de mim, eu não gosto de matar fadas. Puxei. Mata a alma das fadas. É isso que eles vão fazer? Nossa, olha só aqui essa referência. Eu não gosto de matar a alma das fadas. Ela tá perto de mim. Ok, Ah, peguei a referência do Behold. Não é? Não, é só ver Tormenta. É do Tormenta. É porque lembra que ele chamou um Behold e moto morro de fada? Não. É um bicho muito olho e morro de fada. Você quer que eu fale? O que que é? Deixa ela aqui. O Akaira. Sério, a gente pode ter batalhas. Uhum. Você quer matar ela? Ela vai estar mais segura comigo. Eu não vou separar ela de novo. Gente, eu preciso conversar com vocês. É isso mesmo, como ele ficou mais dormindo, eu merda, eu não tô mais. A gente precisa de um lugar só. Mas eu preciso ficar bem protegida lá na minha roupa, você tá bonitinho. Mas beleza, meu cara, porque... Então pronto, vamos. Deve ter câmeras aqui. Não tem não. Deve ter observadores aqui. Não tem não. Não tem na prisão. Ah não, não tem? Nossa, então uma guarda aqui. É um globo flutuando. Visível. Me escondi. É. Fiz que eu tô batendo num escravo. Me escondi. Em qual escravo? No pai do celeirinho. É o que tá mais perto ali? Dessa porrada nele. Vê um globo flutuando, para, fica observando vocês. Vai embora. Para lá, o Tracel fica observando. Vai embora. Para, vai embora. Parece que chamou a atenção deles. Parece que chamou a atenção deles. Cara, eles estão procurando os caras. Ok. Vamos pra onde? A gente pode conversar e andando, mas sei que você quer ir lá na caverna? Preciso pegar uma coisa lá que eu sei. Sabe um lugar que eu queria ir? Podia ir, né? Agora não. Deixa eu mexer lá no... Ah, vamos lá. Não, o meu tá com os escravos, né? Tá com os escravos. Então a gente pode conversar andando, mas vocês têm que ir. Se não possam reações, não falem ela. Ok, a gente fala pela mãe dele. Realmente com vocês. Tá. Então a gente vai fazer a ronda e conversar com eles. Isso. Pra descobrir onde a princesa está ali. Ok. Deixa eu ver. Onde você vai estar? Na sala ao lado da onde a gente pegou a cara. Que você e você não pegou ela? Ela está dentro de um portal. Por que você não pegou ela? Nós temos tempo. É. Por que você não pegou ela? Porque senão todo mundo ia ser pego, Gabriel. Dá um pouco. E eu acho que eu consigo voltar lá. Sério? Como? Tem que só dar uma conferida nas minhas magias, mas deve ser o mesmo estilo de segurança que eu uso em meu covil. Mas dá pra usar aqui? É isso que eu tenho que analisar. No círculo de conjugação? Tipo, eu uso num desejo. Círculo de conjugação é mais tranquilo, né? Bom, pra onde nós vamos? Megazord tá chegando. Vamos fazer as alianças então? Caralho, é longe de qual? Espero que sim. E outra coisa, a gente tem tempo? Temos. Não, agora do tempo agora. Temos que ter. Se a gente não tem tempo, a gente vai ter que atrasar eles de algum jeito. Como a gente vai atrasar eles? Com alianças. Como a gente vai fazer alianças? Eu acho que o Sogurino já fez o seu papel. Eu espero que sim. Lá em cima deve estar tão caótico quanto aqui. Exato, vai ser. É lá embaixo. Lá em cima. Lá embaixo. Tá. Só lá embaixo. Em cima. A gente tá no subterrâneo. Não, mas vocês querem ir pra floresta, falar com as fadas. Você vai falar com as fadas. Lá embaixo. Tá bom. Não. Como? Não. Então tá, onde que a gente vai? A gente tá no subterrâneo, mas qualquer coisa pra cima. É, mas a confusão do gigante é no sul da cidade. Não, okay. Mas eu falei lá em cima, não tô falando no norte, tô falando... Não, mas desculpa, você superior. Vai no cemitério falar com os elfos. Por que eu não vou falar com todas as espadas? Porque você é elfo, o Celerinho é elfo, ninguém mais aqui é elfo. Eu não sou elfo. Você é meio elfo. Ok, vou no cemitério. Onde é o cemitério? Você não sabe nem o cemitério aqui. Eu posso ir então? A gente viu o mapa, você sabe onde é. Posso ir? Você não manda me dar, sabe? Não, você vai com o Celerim e mais alguém. Nós vamos dividir o grupo metade e metade. Você é mais seguro. Por quê? Eu fico mais seguro sozinho porque eu não sou visto. Você sabe como é lá fora? Sei. De guardas. Eu acho que lá fora não é tão bom pra... Não tem então, tantos lugares pra se esconder quanto aqui. Uma pessoa pode passar despercebida. Agora, três? Três que vão estar de hobgoblins. Ou um mago, clérigo. Clérigo de Ragnar. Ninguém para essa puta. Se parar, vai ter uma caixa. Exato. Eu ainda acho que não é seguro, mas... Ah, tá o símbolo de Ragnar também. Muito obrigado. Vamos encerrar, gente. 8h15 já. Não, tem o Hobbit Wazengard, foi, não sei. Não, não é esse o dia ainda. Não é esse o dia. Você trabalha bem, amor? Ok. Você trabalha bem? Não. É foda, não dá. Acabou só quarto. Não, vamos dar trabalho, só quarto. Vamos jogar RPG. Oi? Ele porque eu falei que eu não trabalho, né? Quanto foi? Você não trabalha amanhã? Não, amor, eu tô de folga. Eu volto só quarta-feira pro serviço. Então só volta ao servidão. Porque eu tenho minha folga aniversário. Eu peguei dia 24. Sua folga aniversário. E a gente só vai parar de jogar então na quarta-feira. Na quarta, né? Nessa sessão agora, hein? Nenhum trabalho pra que tá doente. Então vamos dividir metade nas fadas, metade nos mortos-vivos? Quem vai falar com a fada? Eu pensei em os dois elfos. Os elfos vão falar com os mortos? É, desculpa, não, desculpa, eu falei errado. Pra falar com as fadas, eu pensei em eu. E pra falar com os carinhas, vocês. Então aí a gente divide o restante do grupo. Entendeu? Tá. Bala o resto com vocês. Hã? Bala o resto com vocês. Por quê? Já estamos em dois já difíceis lá no cemitério. Nas fadas eu acho que é menos vigiado. Eu tenho uma proposta. Aí o peixe pode ir com a gente, no máximo. Eu tenho minhas sementinhas aqui pra colocar nos alimentos. Isso pode atrasar um pouco eles durante a troca de turno. Nós acharmos a cozinha, seria muito bom. É fácil. Segue o cheiro. Assim que nós acharmos a cozinha, faremos isso então. Muito bom, Lisbeth. Uma boa. Faremos um alvoroço interno aqui. Bem. Só precisamos determinar agora a ordem das coisas, as prioridades. Teoricamente a gente vai sair, a gente vai dividir o grupo em dois e fazer alianças. Assim que a gente terminar, a gente se encontra na torre. Pera, não seria como levar Nick pro Remo que vocês fazem? Pode ser ruim pra você. Você não quer fazer esses puta bater nas leis dos orcs? Vamos bater os orcs, porque eu não quero. Eu não sei se eu levar alguém parecido com eles feridos vai dar coragem. Porque teoricamente eu acho que ela não é desse. Tem os dois lados, cidade. Né? Tem os dois lados. Isso pode tanto como criar coragem como tirar coragem. É. Não é coragem, é raiva que a gente quer. Então, é o mesmo sentimento. Mas a gente pode mais para o lado sombrio, ela é. A gente pode mostrar que... É isso que a gente quer, Jeff. Lado sombrio. Que as fadas vão ajudar, bom. Por causa que, como a Nick não conseguiu ajudar... Ou pode falar uma filha. É isso que a gente quer, Jeff. A gente quer facilidade. Mas ele nem sempre é o melhor caminho. É. E a gente faz as alianças e se encontra onde? Aqui? Aqui não, meu cara. A gente não vai voltar pra cá. A gente tem que mexer na biblioteca. Última coisa, mas a gente tem que. Mas depois o que tem que fazer depois disso? A gente tem que teoricamente derrubar a torre, a gente tem, acho. Não, não vai derrubar a torre. A gente vai ter que anular a torre. Se a gente não anular a torre, a gente não lança magia aqui, a gente não sai. Se a gente anular a torre, a gente pode fazer teleporte pra onde a gente quiser. Se a gente anular a torre, eu tiro a Tânia agora. Exato. A gente leva a princesa se a gente derrubar a torre. A gente não vai conseguir derrubar a torre. Por quê? Não derrubar esse é magia. Esses aqui há 30 anos não conseguiu derrubar, a gente vai em 2 dias. Eles já mexeram na torre e agora só eles mexem. Só mudaram o gosto deles. Só mudar o sistema. Se a gente só precisa mudar o sistema e colocar a gente dentro. Exato. Meu pai trabalhava em quê? É só hackear a torre. Meu pai trabalhava na torre. Ou hackear a torre. Não, seu pai trabalhava na muralha, olha só. Você esqueceu. O Dini trabalhava na torre, né? Olha só, não. Seu pai era pedreiro. O Dini trabalhava na Enterprise. Dini, tem alguém aqui que trabalhou na torre? De cancelamento de magia? Posso procurar, me dê 2 dias. Não, para agora. Agora não dá, 2 dias. Vai ser a gente por a gente. Eu sabia onde estava a Tânia e da biblioteca, já ajudei. Gabriel, o Dinho fala pra você que apenas magos especiais, escolhidos a dedo, trabalhavam na torre. Algum desses está aqui vivo ainda? Nós temos o fantasma de um, se eu não me engano, em alguns dos lugares onde os hobgoblins não entraram. Não, porque lá não. É um artesão. Mas tem uma maga, não tem? Tem uma maga. Tem uma maga. Calma, tem muita chance dela saber. Tem muita chance dela saber. Mas acho que ela tá um fantasma, não lembro. Ela tá um fantasma lá. Ok, último teste, então. É o Palácio de Kessaria. Teste de história. Todo mundo? Os dois elfos. É, saber quem são os mais. Os três, né? Os dois lenorienses. Os três, né? Não rola vantagem, não, Jess? Ah, cuzão. Mas não rola vantagem por eles serem elfos? Conhecimento secreto? Não, não. Não, pai, né? 22. Vai trabalhar na corte. Ô, Legoriel. Não quer dizer muita coisa. Ô, Legoriel. Ah, meu teste deu 30. Você sabe de alguma coisa? Ok. Você sabe, então, Celerinho. Você sabe o seguinte. As pessoas que trabalhavam na torre, na torre de cristal, todas as estrelas, né? Eram magos ou clérigos de alto nível, que eram recrutados para trabalhar para lá. E não era levado somente as habilidades deles em conta. O cara, ele tinha que ser habilidoso, ele tinha que ser poderoso, tinha que ser bem inteligente, ou seja, né? Tinha que ser leal aos elfos, leal a Glórien. Leal e bom. Tá, então era feito um teste de devoção ao reino élfico, né? E também era feito um teste sanguíneo neles. Sanguíneo? Eles eram escolhidos quase que principalmente pelo sangue. Existe uma linhagem sanguínea de elfos que serviam na torre. É tipo uma família que tá lá, né? Mais ou menos. Clérigo abre, então? Eu sou a maioria fazia sacerdote. Parte da mesma família. Eu fui declarado sumo sacerdote, né? Mas tem que ter um sangue desse cara. O Thelmo declarou sumo sacerdote. O Thelmo. Quem é Thelmo? Quem é Thelmo, líder clérigo de Calmir? Ele é o sumo sacerdote de Calmir. Você já respondeu a sua pergunta. Exato, eu sou um clérigo de Calmir. Mas ele me justo sumo sacerdote. O Lore não reclamou, aceitou. Mas qual era essa família? Isso você não sabe. Se você chegar no Galindão, a gente... Não, você sabe o nome de algumas pessoas que trabalhavam lá, tudo, mas você não sabe o... Por que que essa família era escolhida? Pode ser que essa mina saiba? Que mina? Essa Kessaria? É possível que sim, é possível que não. Vocês só vão saber isso conversando com ela. Galindã estava inconsciente? Galindã? É. Ah, tá meio pra lá, mais pra lá do que pra cá. Se alguém conseguir mandar uma mensagem pra ele... Se seria uma pena se eu tivesse um jeito de mandar mensagem que, né, por causa de algum filho da puta eu perdi. O Theo consegue mandar mensagem. Será? Você que deu aquilo. Ih, não vai funcionar o amigo, né? É. Mas jogar na cara não vai funcionar também, né? Não, mas ele não tá aqui, ele não tá aqui, né? Vai, vai, vai. Não adianta. Cusão, cusão. Foi pra salvar o Theo. Ai, mano, acelera! Foi pra salvar o Theo. Não, acelera! Não, foi pra salvar a Kyra, foi pra salvar o NPC. Foi pra salvar... É, mas teoricamente pra salvar o Theo junto, né? Então, e todo mundo, não morrer todo mundo, né? Não. Todo mundo conectado pelas correntes ao Theo. Quero quebrar essa porra. Se morrer um, morre todos. Efeito borboleta dominó. É. Efeito domineta. Agora tem efeito borboleta, porque eu sou dois. É. Morre um, morre outro, morre. Não, você é 15 agora. Não, pera, 18. Pera, 23. Depende do quanto tempo você... É, exato, depende do quanto tempo você... 100% verídico, só dois. É que eles cruzaram demônio com dragão. Imagina se tivesse cruzado demônio com dragão e com coelho. Deixa eu pôr o bichinho lá. Exato. Dragão é isso aí. Dá o celerinho pro seu bichinho comer. Vou dar. Não, não. É dragão, demônio e fabriciano. Louco é foda, hein? Foda. Ah, é okay, dois dias então. Do Pô, qual é o lugar aí do Murray? Cajado do Charme a gente não sabe ainda, né? Cajados a gente não sabe ainda nem. Então tá. Não, porque eu tô pegando aqui na ordem. Colar de pérolas ácidas. Me. Prédio. Esse dá pra usar. Esse dá pra usar. Estilha de evidência. Esse era o cristal seu mesmo, que você não lembrava. Ah, esse era o meu? É uma bola de cristal. Os redemoinhos vermelhos sempre mudam. Não, é, melhor que uma bola de cristal. Melhor que uma bola de cristal. Não tem attunement nem exigência de classe. Peraí, bola de cristal não tem attunement? Se não me engano, você quer tem. Não é só fazer rolo? Você gosta dessa parte de evidência? Você não viu aquela moeda do Harry Potter? Eu não sabia porra nenhuma ia usar. Essa sabia com um café. Só. Uma vez só. Uma vez só. Não, ela fez não, a missão dos nascimentos do Harry Potter. Só sabe. Ela fez? Foi. Foi ela que fez. Por isso que o Dumbledore contratou ela. É. Por isso que ela quase morreu no filme. Eu não sabia disso aí. No filme não? Mostra. Só que eu não assisti só até... Eu não cheguei a assistir os últimos do Príncipe. E tem... Esse tipo de... Essa pedra de controlar elemental de terra tá com você? E eu acho que ela... Essa pedra de controlar elemental de terra tá com você? É. E também... Tem uma coisa que ainda é pra gente... Acho que no quinto livro, ela faz uma previsão da vida do Harry. É. Sim, sim, não, isso daí ela faz a televisão do aparece até no filme, que sim, que ela faz a da chica de cadeira. Não, não, não, que ela... Não é a previsão daquela, sinistro, não, não, não, não, não, não é. Pois, na hora que ele encontra ela sozinha, né? Ô, é, que ela fica bugada. Oi. E depois não lembra. Ah, aparece também no filme. Essa é seu. Ela fala assim, ó. Por que é meu? Fica da levando. Ela faz de vez em quando. Por que ele tá fugindo da Levandra? O resto é... Você, não comigo. Tá com Ariel? Guarda isso com ela, a ficha da minha cara ganhou um item. Não, guarda com ela aí. Na hora que eu precisar da ficha dela, eu pego de volta. O arco-espada é de quem? Ah, tudo que tava aí, acho que era do Rafa. todos esses pergaminhos e tudo é porque tá, a mão juntou. Pergaminho etéreo do Rafa. É porque tá tudo junto aqui, ó. A White então, Espada e o manto é dentro. Gente, cada um pega suas coisas e o Rafa vai ficar precisando decidir tipo, o que sobrou. Pergaminho. Então, o que vai sobrar? 5 cajados. Pô, cada um sabe o que é seu, né, Jeff? Ah, então, 5 cajados? Vocês não vão pegar esses cajados, não? Mas então, a gente tá vendo quem tem a turma de quem não tem. Ah. Quantos atunes a gente pode ter mesmo, que eu já esqueci? Bônus e proficiência. Nossa. Eu já tinha dado para ali, todas as coisas do Rafa. É porque ele colocou aqui e aí o pessoal colocou junto. Isso que eu li. A pedra não precisa de atunes. Não, é um só apertando. Qual pedra? Pedra de controlar o elemento da terra. Ah, não. Caraca, não, porque é um item. Eu fiquei surpreso, tem bastante item aqui, não precisa. Vocês até que se deram menos. Eu vou falar pra vocês, sorteio. Tem 3 atunes só. Tem 3? 4, né? Ó, tem 2 itens aqui que é basicamente direcionado pro meu personagem, que é a pedra de controlamento e tal, e o cajado de terra e pedra. Certo. Tem mais 2 cajados aqui. Até alguém jogar perto a sua classe em você. Quantos atunamentos você tem? Que é cajado alterar tamanho e encantamento. Uma. Sinceramente, pra mim, duas. Nenhum desses dois aqui. 3, 4. Tem que ter Lucas aqui, tem qualquer um pouco que pode usar. Histórico. Então, no caso, eu vou deixar esses aqui, o pessoal ver. Tá? Eu vou ficar com esses dois aqui, que é o cajado da terra e a pedra. E eu vou devolver pra pilha. O que tem aí? Você pode absorver o poder mágico dele. Eu peguei desde quando a gente tava... Nunca mais vou usar o poder mágico. Acho que de Morendil daqui. Ele foi isso. Sabe que melhor combina com você? Ele tem algumas magias. Cabum, que bosta de poder. É. Pronto, já decidiu. O Ariel vai ficar com a perna do Mind Flayer. Ok. É bom pra ele, dá bastante slot pra ele. Tá. É, pode ser, ele usa bastante. É. Não passa de luz, mas. Dá pra você usar 3 Shift Quivers com isso. É. Fora que não tem nada, Marcos. Né? Tem outro cajado aqui, ó. Eu tô pensando se compensa trocar esse Robin Dark Mago por essa não, armadura de Change. Se você quiser, posso fazer uma conexão de Robin Dark Mago. Esse daí seria o terceiro. Compensa, é bonita. Eu posso usar aqui. Mas é isso que eu tô pensando mesmo. Eu tenho uma tiara já. Não, se foda os bônus, fica fashion. É que a CA vai ficar a mesma coisa, só vai mudar que eu vou perder 2 em ataque spell. É o Robin com capuz. E CD de spell. Ô Robin, quando no De Volta pro Futuro que ele tá tocando, como que é o nome daquele? Tem que tirar então o meu nome. Guitarrista, muito lindo. Chuck Berry. Chuck Berry. Tocando John B. Good. Olha a armadura de pena de coruja. Eu acho que é uma boa troca. Ele bota, ouve essa aqui, é boa demais. É, tem que colocar o monstro de proteção, então? Não, mas não é no De Volta. Não é no Alabama, no Futuro. Chuck Berry. Quer um monstro de proteção? Depois o Chuck Berry pra ouvir a música dele própria. Eu tenho mortalha, eu tenho mortalha. Quanto que é? Ó, se é 12, mas tem 15. Caramba, eu que lembrei. Pior que eu acho que eu vou trocar o Robert com mais. Só que eu perco resistência magia também, eu tô pensando. Mas tem outros itens aí que dão resistência à magia. Mas já é do Rafa. 23 ou 28? Tô com o Robert, resistência magia. Tem outro item que dá resistência à magia. E outro item? Tem mais item que dá resistência à magia, não lembro qual agora. Tem outro item que dá resistência à magia sem ser o manto? O Robert da Arquimaga. Não, aqui na mesa, caralho. Eu já tive 2 mantos de resistência à magia. Nossa. Não, desses itens de agora tem um item que dá resistência à magia. Tem proteção contra o veneno? Não. Pérolas ácidas. Será que também não. É o que eu tenho aqui. Parece que não são esses que dão resistência à magia, né? Assim, ó, eu não tenho muita certeza, não. Eu acho que talvez não sejam esses. Olha, também não é a manopla. Peraí que eu vou falar qual que é. Ó, eu deixei meu cajado trovão aí na pilha, se alguém quiser pegar, eu tenho a descrição dele aqui, eu não falo, viu? Mas um cajado. Eu troquei pelo cajado de terra. Na pilha, vocês estão literalmente dentro da caverninha ali, fazendo uma pilha de item mágico. Nossa, ó, esse eu não quero mais, eu vou pegar esse. Eu só ganho mais um. É 7 pontos de gasto pra você de fever. É 7? É. Mas você pode ganhar mais outros no lote também. Como que funciona isso aqui, esse item? Eu acho que você usa pra um bônus, não é? Não, não, é... Não sei. Não, é só pra usar a magia. Só como recupera esse ponto de magia? Ô, Jeff. O quê? A pele piscione. A pele do Mind Flayer recupera os slots? Recupera. É que não tá escrito. Esqueci. Toda manhã. Recupera tudo? Recupera tudo. É o Mind Flayer infinito pra você. Eu tenho, então, um circuito que vier adicional por dia. e mais algumas coisas que dê. E cura, e ciranda de cura. Só, ciranda, várias cirandas de cura. Várias cirandas de cura. Ciranda de cura. É, eu não sei quais são os seus dados. Então você tá na caixinha. Tua caixinha? Tá em todos os dados, são seus, é isso? Ah, eu acho que é o manto do pisiônico lá, a pele do Mind Flayer. Da resistência magia. Da resistência magia. É, da resistência magia. Nossa, é muito bom, tá pra você. Coloquei. Caramba, tô perguntando. Faz meia hora. O cara nem conhece. Porque ele leu, né? Não, shame on you. Só tinha eles slot, eu só é porque, ó. É a Rob, mete um brilho de base azul, dá três pontos de base. E dá resistência magia. Assim, além de ganhar resistência magia. Então chega lá, foda-se. Resistência a save throw ou dano? Resistência. A resistência é dano. Não, save throw. Então seria vantagem. Resistência à magia é vantagem. Ah, vantagem que eu tô sendo muito forte. Vantagem. O que não muda muita coisa. Não, agora a gente tem uma mini evasão para as outras magias. Sabe por quê? Você já tentou. Eu já tenho isso com os meus favoritos. Ou seja, tudo for uma noite de aberração, eu já tinha resistência à magia. Agora você pode enfrentar o Leirão, por exemplo. É. Ou então passa isso para alguém. Não, eu falo, eles estão me dando para ter um slot adicional de incentivo. É muito bom para mim. Deus. Vira e mexe, eu gasto isso aqui pra usar um sentido. É, tá, você vai economizar um ponto herói por sessão. Eu só tenho dois. Não sei se é necessário. Dois do Switch Play. Não sei se é necessário, vocês pensem aí. Tá. Porque você já vai ficar com um item que já vai te dar um ataque extra, de qualquer forma. Mas é três vezes por dia. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Switch Creeper são duas vezes por rodada. Switch Creeper são dois ataques extras por rodada. É, tudo bem. Sei lá. Dá pra é fazer com um vocês. Aí. Alguém quer o pistol da visão curvada? É a Tournament. Não. É a Tournament, só que é pra escudo. Ou é Rafa, ou é do é. Que alguém usa escudo aqui? Então, ou é Rafa, é do o Rafa sem escudo. Alguém não usa manopla? Eu usava. Eu usava. Todo mundo não usa manopla. Alguém quer não, a manopla da defesa? Eu uso manopla. Da do ICA? Ou mais um. Mais um? Então, não posso usar. Não, usa muito. Que eu perco o meu ponto de destreza. Luva de destreza. Luva da punheta, você já tem. Óbvio. Ah, você já tem. Um item desse tipo. Presente aí pra você pôr os seus escudos se quiser. É o espelhinho retrovisor de escudo. Espelhinho retrovisor de escudo, é. É o escudo que tem um negocinho assim. Sabe o que é a pior? O escudo dela já avisa quando tem monstro perto. É o escudo sentinela, não era? Acho que era. Agora ele conseguiu ganhar. A pita, né? Pi, pi, pi. Um, dois, bom, três. Todo mundo pronto ainda não? Pronto! Eu tenho uma nova de destreza mais dois. Eu também tenho a luva de destreza. Dá pra colocar a luva e a manopla? Não. Por quê? Por quê? Na hora que dá. Luva, manopla. Não, porque sou brasileiro, manopla é a luva de. Manopla é uma luva que vai até o pulso. É. Só que a luva, você consegue até o desenho com a manopla. Consegue, mas não funciona. Mas você consegue colocar a luva e a manopla. A luva é a higienização pra você ficar em contato com a manopla. Eu acho que você consegue esconder um dos dois. Aí você tem que esperar um descanso pra ficar trocando. Deixa a gente combar, caralho. Para de roubar. Mais quatro de destreza. Você falou que tava ruim de ficar com vários cajados? Eu tenho três instrumentos musicais. Eu posso, nossa, posso amarrar. Três atunados. Posso amarrar três cajados fazendo um tchá? Aí não vai ser um tchá, vai ser um santiaquá. Alguém quer essa luva das lâminas infinitas? Porra, eu queria esse item de da hora pra caralho. É que eu já uso uma luva. Na dúvida, dá pra levanta. É o dos americanos. Moeda. Isso aqui é daga. Barulhíssimo. Aqui, ó, quem que é filho de Deus? Quem que tirou a moeda da orelha da mulher? Você viu? O porta. Ah. Que é isso? Pão. Pão. O anel elétrico que o Rafa tirou na real. É muito bom. Da hora, essa. Eu não lembro. Eu uso uma coisa. Eu tô com 5 ainda. Eu vou precisar ver depois, que isso aí eu pulei. É, a flauta eu sei que é. Chegar... Acho que é um dos instrumentos mágicos. Normalmente são. Da destreza? Não sei, depois eu vejo. Por enquanto eu tô com 5. Falta 2. Eu tenho 5 itens atualmente. Dá 2 cajadas. Que é caramba, eu tenho com três, esse monte três aturimentos. Dá dois. Me vê quatro cajadas. Estamos faltando um então. Só tem 5. Ah, droga, eu só tenho crânios de bebês. Faça os seus próprios cajados. Eu não queria falar nada, mas o Killer Bee luta com 7 espadas. Vocês estão brigando com 4 cajados. Dá pra você usar 4 cajados de boa? O Sol usa 3 espadas, uma com a boca. Então, um pai na boca, uma em cada mão e uma no cu. Que porra é essa de Killer Bee, ó? Bubble Bee em fúria? Não, do Naruto. Ele usa sete espadas. Na forma de... Não, não, na forma humana. Na forma humana? É pouco. Na forma humana. Ridículo. Uma na boca, mão, uma aqui, outra aqui, um negócio ridículo. Ridículo, mas ele é um super ser, teoricamente. É. Ridículo. É fraco. Dos... O Manji do Blade of the Immortal, não, não, ele não. Usa 12 e ele é um ser humano de bosta. O... Ao mesmo tempo, 12? O Datima Samoni, que era um soldado feudal no Japão, usava 6 katanas, 3 em cada mão. Caraca, era o Wolverine, cara. Era. Da hora. Pronto. Os caras tinham uma mira ruim, né? Não precisava. Não margem de erro, vocês, né? Não conheceram o Severino, um cara que trabalhava lá no gigantão, fazia 7 pastel em minuto. Então peraí que eu vou pôr um óleo peixeiro aqui. Vou perguntar se ele faz o cara crachar. Cara crachar. Bom, e aí? Faltando todos prontos? Só o escudo da fé, menina. Tá tudo ali. Ah, não, é, eu posso só o escudo da fé daí pra você, tá certo. É sua, tá certo. Aqui. Minha? Você tem com o Ardo Rond, é. Tu deu pra não deu? Mas você, fala assim, quem tem menos CA, pra você. Entendi. Depois eu voltei nessa planilhinha aqui. Eu precisei fazer uma planilhinha bonitinha pra gerar os itens mágicos. Vou colocar uma condição, uma formatação condicional. Quando selecionar o tipo de item, poção fica de uma cor. Item maravilhoso fica de outra cor. Eu acrescento um símbolozinho também. Ficou bom de ler o tamanho do texto? Tá ótimo. É fácil de consultar e difícil de perder, né, desse tamanho. Sim. Pensei em fazer formato cartinho, mas ia ficar muito miúdo. Ia ficar pequeno. Principalmente pros cajados. Caraca, esses Stormtroopers sabem se camuflar. Você lembra o Darth Vader, né? Que Darth Vader? Ele tava com filtro de percepção, claro que eu vi. Ele tava com filtro de percepção da força. Filtro de não é problema meu? Esse manto que vai acabar ficando pro Rafa também. Qual? Ah não, já tem manto. Todo mundo já Pop, tem manto. Problema de outra pessoa. É. Nossa. Eu tenho só o Hobby. Que ele é muito bom. Mas eu acho que não conta como manto. Ou conta? O Hobby conta só como esse Soldiers. Como roupas. Então conta. Você tem inglês? Tá. Por quê? Não sei. Shoulders é ombros. O meu tá ombros, rosto, homens. É aqui, ó, é esse aqui. Ah, é porque assim, é porque a sua ficha é verde também, né? Aí no caso. É, tem, é preconceito. No caso, o manto. Verdofobia. Seria equivalente ao torso ou a. É o ombro. É o ombro mesmo. O torso e a armadura. É, tem o torso. Não, porque aqui, tem, tá, tem o torso. Então, mas o Hobby do Arquimago, ele é teoricamente assim, uma armadura. Então, ele é uma armadura. Porque ele tem CA. É. Uhum. Não, não necessariamente, ele veste o corpo, tá ligado? Uhum. Não, mas ele também tem, entra na regra. Não, tudo bem. Ah, sim. Isso entra. Isso é uma parte, tipo, na vestimenta em si. O manto você só vai tipo amarrar nas costas e quando fazer frio você põe o manto. É uma capa. É. O manto é o dementador. E essa a Raven Black Moon anda só de capa pela por baixo. Amor, e essa mortalha entra no quê? A mortalha é shoulder. Eu acho, né? Ou é uma armadura? Não é uma armadura. Ela tem CA. Ela dá mais um do CA. Não, então é o manto. É o manto. Entra no shoulder. Tá. E o Hobby de Arquimago entra no torso. Este sudário parece uma versão fantasmagórica e translúcida de um tecido enrolado usado para embrulhar um corpo para o enterro. Ou seja, eu posso usar outra coisa em cima dele porque ele é só um tecido. Sim, você pode usar uma armadura por cima de uma veste mágica. É, por baixo, né? É. Não, você pode usar uma armadura por cima de uma veste mágica. Ah, não, sim, mas tipo, você fica ruim ficar com um negócio aqui ficando embaixo. Acho que é pior botar uma armadura por cima assim do ombro no pelo. É. Tá todo mundo pronto? Falta os cajados. Os cajados estão prontos, mano. Olha, eu vou falar a verdade, mano. Eu gostaria do cajado do tempo porque eu quero o segundo efeito dele. Você quer o êxtase? Eu quero o êxtase. Ah, todo mundo quer o êxtase. Cartas, sabe? Eu sei. O ser humano cria guerra, trava guerras por causa do êxtase. Fato. E pro petróleo. Inclusive quero. Não, mas é, mas o petróleo é só pra ter dinheiro pra conseguir o êxtase. Deixa deixa eu mudar aqui todas as minhas recursos, CDs de magia. Uma carga, velocidade, três cargas, extra. Baixou o nível aí? Parou o tempo, uma carga. Não tá forte pra caralho, hein? Ele tá no nível, oito cargas. Ah, é? É. Tá marcado. Já tá aí embaixo, vai estar, tá, que o Jeff esqueceu. Ah. Você deixa uma pessoa parada no tempo. Permanente. Exato. É, só que isso aí? Vai ser o chapolim. Capitão América. Ah, como que é o nome? Corneta paralisadora. Corneta paralisadora. Isso é a corneta paralisadora. Aquela coisa é muito boa. Eu tenho um cajado das pílulas na Nicolina. É. Você pegou de Nicolina? Não. Eu troquei o meu do Trovão pelo do TRP. Ah, o cajado do Trovão é uma bosta, né? Cabum! Que merda de poder é agora essa? Agora você pegou um porrete, né? O cajado da Terra e Pedra. Pronto. Mas legal é a pedra de controlar elementais da Terra. Você viu o peso dela? 3 quilos, né? 2 quilos e meio. Taca na cabeça de um mata. Né? Seguinte, tamo aqui, vai. Pronto? Pronto. Falta os cajados, ninguém precisa dos cajados? Eu tô esperando as fichinhas. Ninguém, você não mandou as fichinhas pra ele? Não pediu pra ninguém, eu não pedi, só faltou os cajados. Não, mas você pode. Ele tá falando assim, duas horas, falta os cajados. Eu tenho só 5 attunement. Falta 2 e falta os cajados aqui. Eu não vou adivinhar nunca que ele tá esperando alguém pegar não. As fichinhas. Nossa, não quer o cajado dele? Caraca. Mano, mano, é a cadeira. É a cadeira. É a cadeira. Cara. Puta que pariu, cara. Mano, é tão mais fácil, tô esperando as cajadas, beleza, não, mas tô esperando a fichinha, pode pegar pra mim, por favor? Acabou. É, eu não entendi, querido. Ah, eu tô esperando o cajado, tá bom, mano, espera você decidir qual que você quer. Não, mas eu tô esperando os cajados, tá bom, a gente espera. Caralho, velho. Cadê a cadeira, cara? O Bredão com uma coisa inteligente, você tá ali falando. Maria, você foi muito cuzão agora. Não, mas é a cadeira, porque eu vou falar com o Carpa, é o Bredão que tá falando com ele. Cadê a assinatura? Hoje é dia 23, né? É dia 23, véspera da véspera de Natal. Isso chama antivéspera. A véspera da véspera da véspera da véspera da véspera da véspera da véspera do novo. Já vou dar o nome pra sessão antecipado, o que vocês acham? Yeah? Vou dar o nome antecipado pra sessão, o que vocês acham? É Frieza morre? É, Frieza morre. Não, é os cachorros do Celerito. Quero falar pra você que eu fico com 5 itens afinados. Toma, que vem um cajado charme então. Tem dois cajados. Vou fazer o cajado do funk também. Aqui com um espaço, pode mais não. Só pra vocês cantarem qual que é a diferença do cajado do charme e o funk. E você ganha também um do encantamento. Poxa, tá ridículo anos 90. Eu peguei o de reduzir e alterar o tamanho. Reduzir? Não. Tá aqui, ó. Cajado do viagem. Encantamento. Seu também. Não, mas dá pra dar um pro Rafa também. Esses aqui pode ser usado por clérigo. Então, eu não sei se ele tem atune. Tem nada. Bom, deixa o encantamento com ele. Se ele não tiver atormento, você pega. Deixa eu ver qual que eu prefiro. Falta uma sessão triste, né? Você liga com o resto. Oh, é, ele ganhou um mago inteligente mó foda. Você tá com a ficha do cara? Não, tá aí. Onde tá? Tá aí a caixa, do lado do Ariel. Põe dentro do bagulho de personagem. Guarda com você aí. É a manopla. Isso é certeza, cadê? Eu guardo aqui, eu dou pra ele. É só pôr tipo dentro do poste quente. Brincadinha, já vai fazer. Nossa, como é difícil isso, Ariel. Tem duas passas, essa foi do Fetcher. Como é difícil. Ele tá dificultando tudo hoje. Caramba, mano. Dá pra pegar o verde ali. Se bem que o sentido dele não fica nada pra você. Tá tudo fora do plastiquinho? Ele dá a carpa, né? Então, bateu esse aqui. Plastiquinho. Nossa, quanta coisa, Rafa. Quanta coisa inútil que vocês deram pro Rafa. Esse pergaminho aqui de forma etérea é roubadaço. Você está com a armadura aqui, mas tá. Vou ficar com o do encantamento, Brad. Eu sou a Mulher Charm. Você é a Mulher Charm? Foi isso aí que eu vou falar. É que você pode usar as partes dele também. Não, deixa eu falar. Vai ficar tudo comigo? Entendi. Deixa na bolsa aí. Tá na bolsa, viu, amor? Não, que bom. Não. O quê? Tá na bolsa. Tá na bolsa? Tá parecendo que vai competir no salto com vara. Tá cheio de cajadinho na bolsa. Tá na bolsa esses aqui. Esses são meus, tira a mão. E esses aqui estão na bolsa. Estão na bolsa. Deixa eu ver. Bolsa. Na sua bolsa. É uma boa ideia. Ok, a luva, tudo bem, cajado, manto enrolado, tá um... varinha, beleza. Ninguém quis a varinha de curar ferimentos? Eu falei pra dar pro teu. Ele já faz isso. Gente, não façam essa besteira. É, deixa a varinha com alguém que normalmente não tem magia de cura, gente. Leiam essa varinha. Beleza. Varinha de curar ferimentos. Glória. Usar uma... Tira a mão! Ah, a próxima é a Glória, cura este ser. Ela irá curar um D8 mais 5 pontos de vida. Só tem um cajado. Dessa vez vai descer a casa do processo. A varinha recupera 2, 2, 3. Cura vida máxima. Ah, varinha incomum não requer sintonia. Não requer sintonia. Não requer sintonia, isso que quer dizer. Você pode usar. Nem classe. Nem classe. Um plebeu de nível 0 consegue usar. Você não quer atualizar a sua? Brachat. O Grial já tem um. Mas a dele é 7 cargas, essas são 20, não só? Mesmo assim, mas o Grial tem e nunca usa. Ai, ups. Você vai ficar com a poção de resistência a fogo, né? Não, eu tô só guardando. Alguém já quer ficar com essa poção de resistência a fogo? Ah, dá pra mim. Tô. Se ninguém quer, eu quero. Isso. Eu tenho resistência veneno, vou ter resistência a fogo. Vou começar a injetar essas poções pra ver se eu ganho resistência. Falta só mais dois, aí eu completo o Tiamat. Alguém quer uma poção pra abençoar a arma? Por um minuto. Eu não tenho nenhuma arma pra abençoar. Magia bênção, só que você faz na arma. Isso, aí é um D6 a mais nas rolagens de ataque e dano. O quê? Eu quero. É mais forte do que o Bless normal. É um D6. Mais o forte que o Bless normal. E um frasco de poção abençoa 3 armas. Ah, gente, eu vou ficar com esse pó de aparecimento, porque teoricamente eu já vejo ilusão, que a coisa eu revelo a ilusão pra vocês com isso. Eu não tinha visto esse pó. Tá bom, eu só lembro disso, mas não tinha visto no topézinho. É. Pô, me deu vontade de assistir saco. Por quê? Porque eu acabei de falar, saco aqui é de quer, eu me deu vontade de assistir. É assim então? Tá, mas por quê? Porque é da hora, pô. É só falar que dá vontade? Vamos começar a falar coisas aleatórias pra ele então. Tem coisa. Jogar biroca. Amor. Porra, da eu posso guardar, da hora, funciona. Eu posso guardar uma arma no manto e o manto na mochila? Eu pensei que fosse o manto na arma. O manto não tá funcionando. Nem a mochila. A mochila não, normal. Mas eu quero saber depois, entendeu? Depois vai dar merda, né? Dá merda. É só pra saber. Depois dá merda. É capaz que a sua arma vá pra quem e seu manto, sei lá. Eu mando pra Heine. É. Bem, mais alguma coisa? Então, esses quatro itens vão pra mochila. Os três itens vão pra mochila. Ok. Ok? O pó de aparecimento também fica na minha mochila. Lembra que as mochilas de vocês, elas têm espaços também que não são extradimensionais. Sim, sim. Então, por isso que eu tô falando que tá aparecendo uma atleta de salto com vara. Só tem um cajado extra. Caralho. Só tem o cajado do Charmy. De 5 virou com. É, eu não sei onde tá. E do resto. Esse cajado não era pra ficar com o Rafa falando isso? Falando em cajado, só um detalhe, tá? O cajado ele é usado como arma, como bordão. É. Então ele é desse tamanho. Sim, aqui. Foi isso que eu falei. Eu sei. Como é que você enfiou isso na mochila? Eu praticamente atrás assim, como se guarda uma espada. Você vai escorregar. Não se guarda uma espada na mochila. Paciência, mas o cajado eu guardo. Ela vai andando, não se guarda. Você pode comprar uma aljava de azagaia. Jesus, o coloquei de assim. E prendi. Sai correndo por aquela porta. Jeff, pera, ela fez isso, mas só com o cajado do poder. Só com o cajado do poder. Quem foi o cajado do poder? Foi com você, Brad? Imagina. E que comigo? E a consequência é, e que porta que tinha ali? Cuidado com a que porta. Ai, caralho. Engraçado. É. Bom, vocês viram que os itens, alguns deles possuem descrição de algumas magias diferentes. Sim. Que não, não chegaram na quinta edição. Eu converti e escrevi no próprio item. Tá? Um item como selecionado de porta, um item que me lembra o cajado de terra e pedra que tem a magia criar passagens. E tem mais dois, eu acho, só. O cajado tem o êxtase. É. E o meu tem aumentar a pessoa em massa. Aumentar a pessoa em massa. Isso. Deve ter mais algum, não lembro. É só pra vocês ficarem cientes disso. Certo. Recapitulando. Ok, claquete. Ai. Vai ser o ar.